Nós vamos voltar na noite anterior. Voltar na noite de quinta-feira. Vê se ele tem o álibi. É, 2x2 ontem. O Kaique pegou aquela bola, foi agora, né? Aí o Kaique mandou lá longe. Nossa, né? Esse foi 2x2 ou foi 1x1? Não, 1x1. 1x1. É, eu tô esperando. Peraí, eu acompanhei a rodada como nunca. É verdade. Eu tô esperando ele terminar. Você sabe de cor o que aconteceu. Eu tô esperando. Cor dos jogos aí, ó. Minuto a minuto. Eu tô esperando ele terminar pra perguntar com quem foi esse jogo. Verdade, eu sonhei que foi 2x2. Foi Ricardo Oliveira que fez e o. É. E o glorioso, não lembro agora quem, do esporte. Rogério. Que o Sombra lembra. O Marcão tá com saudade dele. É o Neymar aí, do Nordeste. 2x2, empate. 1x1 no seu bem. Mas o seu bem. 2x2, que Marcão. Marcão, tira esse negocinho do lado do seu bem, por favor. O que é 22? É patinho, né? Os caras dizem que não faz mal, que é só a porta de entrada. Derrete neurônio essa porra. E memória vai pro espaço. E não chegou. E não chegou na minha idade ainda. Não, mas nem na metade, né? Regê, mas aí empatou aí. Quanto foi o jogo, seu? Foi 2x2. Aí ele parece aquele peixe adore, né? Que esquece, né? Aí ontem mesmo à noite teve lá, fora Lucas Lima, aquela coisa, apareceu pichado mesmo lá na vila. E hoje pela manhã foi dada a notícia que o Levinho tinha sido demitido. Demitido. E aí o Modestão apareceu depois. Falou que o elenco pediu, os jogadores pediram, e o Elevir continua, ou seja, ficou demitido aí por cerca de umas 2 horas. Ô, seu Bento, só faltou o senhor Modesto entrar com o bonezinho de lado e fazer, pegadinha do malandro. ele deve ter derrubado um monte de canais aí, mas, né? Mas eu acho que assim, ele estava em vias de ser, não foi. Porque se tivesse sido demitido... Depois ele ia chegar, olha, eu conversei com a galera, eles acharam melhor pra você ficar. Voltei, né? Voltei. Ele voltou. Olha, me equivoquei. Mas eu acho que ele tava sim, Sombra, demitido. Tava demitido ou tinha uma intenção de demitir? Eu acho que sim, porque senão não tem necessidade de você ir no ar falar que o Modesto entrar e dar a entrevista que o elenco pediu. Você falou, quem inventou isso aí? Não foi demitido. Entendeu? Não é? Concorda, RG? Ah, mas se eu sou o Levi... Mas aí o Levi fica numa saia justa, porque como você é demitido, e aí você aceita uma recontratação por vontade da direção? Em 10 minutos, sabendo que a direção não te quer mais trabalhando, RG, o Caíto Grimaldi, que é nosso ouvinte aqui, mandou assim, ó. Grimaldi. O que a torcida, o que o Santos fez com o Levi foi igual a gente faz quando acaba a pilha do controle. Tira e coloca de novo pra ver se volta a funcionar. Porra! Essa foi boa, hein? É, mas tem uma. Tem uma vez que você não tira, você dá aquela viradinha na vida. Né? Às vezes funciona isso, hein? Então, sempre precisa tirar. Ele chegou a ser demitido sim, porque num post no Facebook, o assessor de imprensa do treinador, Adriano Hartmann, confirmou a demissão dele, depois apagou o texto. Eita! Bom, essa é a matéria do Globo Esporte. Tá, então vamos lá, vamos por partes. Com relação ao jogo de ontem, um excepcional resultado, um excelente resultado para o Santos. Porque se vocês se lembrarem... Se vocês se lembrarem do meu comentário... É verdade. Foi um baita de um resultado para o Santos. Foi. Quer dizer, ridículo, cara. Ridículo, né? O Lucas Lima, ridículo. Postura ridícula dentro de campo. O Zeca. Andando. Kaique. E Copete, e quem mais vocês quiserem, sabe? Então, eu, sincero e honestamente, disse aqui várias vezes, será uma grande surpresa se o Santos conseguir trazer um ponto de lá. Quando fez o gol no início do jogo, essa era a pior coisa que poderia ter acontecido. Porque eu sabia que ia ficar naquilo, ia chamar o time do Sport para cima, não ia fazer mais porra nenhuma, aí fica naquela onda de jogar por uma bola, por um contra-ataque. Agora, gente, vai fazer contra-ataque com quem, cara? Com quem vai fazer contra-ataque? Infelizmente, o Ricardo Oliveira é bom, não, ele é bom, ele é o cara, mas já não em 90 minutos. Não dá mais em 90 minutos. Não aguenta. Você vê que ele deu dois piques. O primeiro ele perdeu, né? O segundo ele fez. E o segundo ele fez. Mas depois, acaba o pique, velho. Acaba, não dá mais pra sustentar 90 minutos de correria. Mas é triste, né? E aí o cara... é bom jogador, né? Sim, cara? É excelente jogador. Pô, é, o pique do gol dele, você vê como ele é um baita jogador. Não é, não é qualquer um que mete a bola, não. Ele meteu, não, não, cara. O cara tá, sabe? O cara tem que saber o que foi. Foi o maior frango do goleiro, vocês estão de brincadeira. Tudo, meteu tudo bem, onde, meteu no campo do goleiro e o goleiro aceitou. Mas, ô, mano, é frango. Tá frango. Ô, mano, tá lá pra fazer o gol, mano. Ô, mano, é frango. Pô, paciência, se é frango. Mas olha aonde passou a bola. É. Quer dizer, o cara pra meter uma entre bola. Entre atrás e o goleiro. Então, mas num espaço pequeno daquele, é igual a bola ao cesto, velho. É a bolinha rente ao aro da cesta. Precisa ser bom pra meter uma bola daquela. Ah, mas ali, RG, foi falha do goleiro. Ah, assim tudo como... bem. É, claro que foi. O Ricardo Oliveira, 3 minutos antes, RG, ele teve um lance muito parecido que o Magrão defendeu. Acabei de falar. Foi mais difícil. Acabei foi de falar. Perdeu um e fez o outro. Paciência, se o Magrão, pô, comeu bola. E o Kaique, entendeu? RG. Agora, o velho, o Kaique, o Kaique aprendeu com o Nilson, né? Ah, é? Lembra? Lembra aquela bola? Quando aprendeu com o Nilson. Igualzinho. Cara, é lamentável. Então, sincero e honestamente, e o Santos tem que tomar cuidado, porque se lutava pelo título, agora tem que lutar para não perder vaga na Libertadores, hein? Para sair da cômoda posição de terceiro, segundo lugar e perder espaço para Libertadores. É complicado. Os caras dando porrada no Zeca lá. Que foi isso mesmo, Zeca? Isso, isso eu sou contra. Isso quantas bengalas, mano? Isso eu sou contra. Esse papo de ir para mandador. Para ir para aeroporto. Mas os caras estão batendo num jogador que tá, o Santos está em segundo ou terceiro. Para ir em aeroporto bater em jogador. Foi por causa do post do cara. Isso é moda, ô Domênico. Uma torcida inspira a outra nesse sentido. Não adianta. Não é possível, isso é bobagem. Com relação a esse papo do Levi, gente, sinceramente, eu fui pego de surpresa vindo aqui para a rádio com vocês comentando sobre isso. Eu levantei hoje, fui lá para o Centro de Oncologia em Mogi das Cruzes, voltei direto para cá e realmente não sabia disso. Se isso realmente aconteceu, esse papo todo, que a diretoria, o presidente, sei lá, quem mandou o Levi, mandou o Levi embora. E aí depois não mandou mais. Aí trouxe o cara de volta, porque elenco pediu. Sincero e honestamente, palhaçada. E vai para os dois, tanto para o Levi quanto para a diretoria do Santos. Que é ridículo, é uma postura ridícula. Primeiro, Levi, pelo amor de Deus. Pô, como é que você vai continuar trabalhando numa empresa onde você sabe que, porra, os caras... Tem código, tem prazo de validade. Não vai passar o Natal no Santos. Que moral é essa? Né? Que moral que você... Então, que para, rindo, cara. É ridículo. Postura do presidente aí, ele é ridículo também, sabe? Então, vergonha alheia. O que é? Tudo isso aí é pra quê? Pra não deixar o São Paulo ficar fazendo palhaçada sozinho agora? Então vamos fazer um conjuntinho? Vocês vamos dividir atenção. Estão de brincadeira. Oh, falando nisso, falando nisso, mano, se você não tiver espaço aí no Santos, Zeca, quiser vir pro São Paulo aí, fique à vontade. Cai que deu a luva, né, Marcão? Opa, facilmente. Zeca é bom jogador, agora vai pagar, aliás, tá pagando exatamente por essa coisa de afrontar a torcida. Todo mundo sabe como que é jogador quando afronta a sua torcida, né? Então é isso. Agora vai ter que matar um leão todo dia, velho. Segundo a informação aqui do nosso companheiro aqui, o Márcio Rodrigues, ele fala aqui, olha, o assessor do Levir disse pro Pretzel, no programa do Esporte Interativo, que comentou na página pessoal sobre a demissão depois de ler as notícias nos portais. Ele não tinha recebido a confirmação. Sabe, então esse disse, não, por isso que eu tô falando, né? É complicado, cara. De disse, não disse. Mas o que nós temos? O presidente do Santos chegou e falou que o grupo, ele falou, vocês ouviram, vocês viram, tem algum lugar escrito. Tem um depoimento do Modesto Roma demitindo o Levi? Não, peraí. Acho que isso. Existe algum depoimento dizendo o grupo mandou ficar com ele? Porque vocês ficam falando, mas ninguém diz onde viu, onde ouviu e o que veio. É matéria dos portais. Mete o Nelson Rubens aí. Mais portais. O Globo Esporte está... Todos os portais. Tem que dar. O Globo Esporte fala que voltaram atrás. Se voltaram atrás, é porque mandaram embora. Ninguém volta atrás de uma coisa que não aconteceu. O elenco ficou sabendo. Ele seria comunicado da demissão dele ao chegar no CT do Santos. Isso. E quando antes disso, o grupo... Então ele nem foi. Então ele nem foi avisado. Não foi avisado. Seria comunicado ao CT do Santos. Todo mundo sabia. E quando chegou lá, já o grupo se reuniu com o Modesto e falou: não manda ele embora. Sim, fica. Essa é a história. Peraí. Ele não foi demitido. Ele seria demitido. Sim. Ele não foi demitido. Ele seria demitido. Vazou a informação e ele voltou atrás, não, é isso? Aí, segundo essa informação do Globo Esporte, aí os jogadores teriam pedido para que ele cumprisse até o fim. Zezinho, bom. Então é isso. Agora, né? Olha a frase do Modesto. O Ale tá mandando um vídeo aí que acho que tem uma história relativa. Exatamente. Aí. Ele acabou de mandar um vídeo. E o vídeo fala o quê? E o vídeo faz o seguinte: o time todo do Santos atrás, com o Levir e o Modesto mais à frente, dizendo falando assim: ô Levir, o pessoal da imprensa tá perguntando se você fica. Aí o Levir faz aquela frase: ah, se for pro bem de todos, a felicidade geral da nação, eu fico. Ó, oh, então ele fica, viu? Oh, o Modesto respondeu de volta pra imprensa. Que doido. Agora, meu pior, Deus, olha a frase aqui, do Modesto. Tá no nosso grupo aí, RG. É, eu vou ver depois. Olha a frase do Modesto, que beleza. No Santos, todo mundo é ovo e ninguém é galinha no omelete de bacon. Todos nos comprometemos. Viemos ouvir o grupo e a comissão para ter um foco melhor nas decisões. Viemos decididos a conversar. E optamos pelo melhor para o Santos. Só que tem uma pessoa que pode explicar essa frase. Quem? José Constantino, por favor. Ah, ele explica. O Zé vai explicar. Nossa. Fala aqui, Zé. Zé, o que você acha... O que, que você achou... Que tá acontecendo com o Santos? Da simbologia... Não é que achou... No Santos, todo mundo é ovo e ninguém é galinha no omelete de bacon. Cheirou? Tá cheirado, velho? Olha a frase do... Olha, melhor não chamar. A Mafalda tomou um negócio ali diferente. Tá estranho. A Dilma tá escrevendo pra ele, né? Quem sabe. Ei, Zé, quem sabe ele nos traga a bula no final do semana. Ele que nem a Dilma. Olha, lá, dizer, é o armazenador de vento. Não é fácil, viu, velho? Quem sabe pinte uma bula aí pra a situação tá fácil. Não. Jesus, olha, Santos, parabéns. Parabéns. Que beleza, vocês, dia, hein? Vocês conseguiram. Que dia, hein? Vocês conseguiram superar todas. Olha, o Leco agora, ele deve estar com uma inveja. O Leco deve estar olhando agora, falando assim: como assim ele assumiu o protagonismo das patetices? Como assim? Como em uma tarde o cara fez mais pataquadas que eu? O Modesto faz mais pataquadas do que eu? Em poucas horas, hein? Soberano Leco, né? Não. Em poucas horas. Em poucas horas. Esses caras se superam, viu? Calma, Sombra. O ano não acabou, né? Final de semana não, tá começando. É verdade. Mas ele só vai aparecer se São Paulo ganhar. É verdade. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de HDI seguro. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, da Energia 97 FM. Ô, Dodô. Opa, vamos lá. Opa. Vamos lá, você precisa. Eu preciso que você fale do McDonald's. Ah, Dodô. McDonald's, você fala toda hora do McDonald's. Essa hora dá uma fome na gente, né? Dá. Porra, velho, dá uma fome em todo mundo. E chegaram no McDonald's, eles chegaram. É, minha gente, grande cheddar. McMelt com dois hambúrgueres e muito cheddar, Mac fritas, cheddar bacon, com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso, já dá água na boca, não é verdade? E tem o novinho cheddar McRib Barbecue, feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, essa o Zé gosta, cebola grelhada e muito cheddar. É, meu amigo, corre pro McDonald's, pode chegar, tem muito cheddar no McDonald's. Vai no McDonald's. O McDonald's tem tudo quanto é lugar, amigão. Se olha do lado, tem McDonald's. Olha pro outro lado, tem McDonald's. Olha pra frente, tem McDonald's. Tudo tem McDonald's, minha gente. Que beleza. Ô, seu Bento, chama aí, Bento. Bicolor. Boa. Mas agora não é tão chi, né? O time do garotão. Zé. Por quê? Zé. Estamos no Z4. Zé, você tá criando um lobo, Zé. Você tá criando um lobo. Posso falar? Fala, Zé. Tá bacana pra cá. Pegou a Salimelli? Mas não, mas ainda não, ainda não. Não pode virar Nutella, hein, Zé? Amanhã é dia, né? Amanhã tem o showzinho lá na feira. Não pode virar Nutella, hein, Zé? Você mostrou minha foto pra ela, Marco? Opa, com certeza. Falei aqui, ó. Ela viu, né? Gostou de você, viu, José? Meu braço bombadão. Hein, Zé, não pode virar Nutella, né? Porque o outro lá já tá cheio de S, você viu? Você viu? Cheio de S. Ah, você não sabe, contratou um arquiteto agora. Tem arquiteto. Ah, é? Meteu essa agora, velho. Tem arquiteto. Ah, peraí, o Zé quer falar de ser Nutella, RG? O cara só come foie gras e bife Kobe, velho. Falou que você só come foie gras, Zé. É o dono da rádio mais coxinha que tem. Os vagabundos não me deram fone de ouvido. Aí o fone aí, pô. Mas, aí, ó. Mas não sei se ele não sabe ligar. Ele tá com preguiça. Ele tá com preguiça. Ele não sabe colocar um fone, mano. Agora, esses fones aí, eles não são higienizados há 18 anos. Verdade, Zé. Tá feia a coisa. Até nego com lepra já usou esse fone. Nossa senhora. Aqui. Ô, mano. Diga, Zé. Tem um pedaço de uma orelha aí, Zé. Pedaço de orelha. Agora ele tá te ouvindo. Mano. Deixa eu falar com o mano. Mano, diga aí, Zé, tudo bem? Eu tô, e você? Tudo ótimo. Ô, meu, foie gras é bom pra cacete, bicho. É legal. Eu não gosto porque maltrata o ganso. É isso que é legal. Não, gente, melhor de cidade protetora dos animais. Daqui a pouco vai vir a sociedade protetora do Mota aqui, vai vir falar um monte. Que é isso? É que tem umas vagas que a gente protege. Mano, eu não gosto de foie gras, odeio foie gras. Quem deu o microfone? Eu odeio, de fato. O Fernando tá dando pirueta na tela. O Fernando tá lá na sala assim, ó, puxando os cabelos. Ô, Mota, tá bom, sua participação. Tchau, Zé, obrigado, viu? Boa noite, Zé, vai, tchau. Tá falando hoje. Ai, meu Deus. Mano, é nóis, mano. Tamo junto, Zé. Zé e Marcos. Manda um abraço junto, pro Dipa. Dipa! O Dipa é o cara. Cadê o Dipa? Um abraço pro Dipa, parceiro. O Dipa sumiu, pô. Sumiu nada. Grande Dipa. Mas vamos lá, o Tricolor tá com... Agora foi convocado hoje o Cueva, hein? Eita! Vai precisar bater um papo aí com a Federação Peruana. Porque, ó, ele pode ficar... Ele já ia ser convocado. Não, sim, mas agora ele pode desfalcar por 4 jogos. Sim. É, o dia 6 contra o... 4? Atlético-Goianiense. Chapecoense 9, Urra. Vasco 12 e Grêmio 15. Eita. Aí vão conversar aí com a Confederação Peruana. É que, na verdade... Eles querem 10 dias antes, né? Mas o São Paulo só é obrigado a liberar 5 dias antes. Então, eles estão numa negociação que seria... O Cueva poderia voltar antes, né? Ou o Cueva... Ou libera antes o Cueva do São Paulo para ele poder treinar com os caras lá e ele volta, a contrapartida seria ele voltar antes. Eu não entendo por que tem que ter negociação. É, então... Se diz que deve... liberar 5 dias antes, por que negociação? Talvez porque pelo assim, pedido. O São Paulo joga dia 6 contra o Atlético Goianiense. O jogo do Peru é no dia 11. O São Paulo teria que liberar o Cueva no dia 6, que seria o jogo lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Uhum. São Paulo tem uma proposta para fazer para a Federação Peruana, que é o Cueva viajar direto lá de Goiânia, direto pro Peru, depois desse jogo contra o Atlético. Tá, então entendi. Teria que liberar ele nesse dia exatamente, mas o São Paulo quer liberar ele após o jogo. Entendi. São 5 dias antes do... Bom, então quem tá pedindo um favor aí no caso é o São Paulo. Sim. Não é a seleção peruana. E sem contar o seguinte, né, Marcão? Deve tá rolando um assunto, um papo aquele de amigo, né? Pô, meu, libera o cara, me libera aí, pô. Vou jogar uma eventual Copa do Mundo. Ah, sim. Sabe? Pô, os caras não disputam a Copa desde 82, eu acho. Sei lá quanto tempo faz. Então, mas na realidade, né, Vieira? São Paulo vai... é mais importante que Peru, né? É, o São Paulo vai liberar, mas assim, o São Paulo tá numa situação complicada no campeonato e o Cueva é importantíssimo. Sim, claro. Pra esse jogo contra o Atlético Mineiro. Fazendo diferença, né? Nos últimos jogos tem feito, né, seu Bento? É. E agora, Flamengo, agora, domingo, 17 horas no Pacaembu. Flamengo que ontem ganhou, né, com o show do Hever. E do Diego. Hever e do Diego. Diego cascou a bola ontem. Eu acho que ele Guerreiro não joga. Viu? Eu também. Vem completo o Flamengo, viu? Vi entrevista aí, o Hever e o Diego já falando que vai ser um jogo difícil, mas eles vêm pra tentar ganhar. Eu acho que o Flamengo não vai poupar ninguém, não, pra esse jogo. Vem porque o jogo é no Rio, né? Então, mas é Flamengo e Fluminense, né, no meio de semana pela Sul-Americana. É, mas os caras acho que estão visando lá o quarto lugar, lá ficar entre os quatro para aquela classificação direta. É isso aí. Infelizmente. Com a vitória ontem, Marcão, os caras estão muito perto do G4. Mas vocês não estão? Né, é, então. Não tão ainda? Já estão. Não. Porque o Cruzeiro não abre a vaga pro... Ah, não, porque... Não, não, o Flamengo é sétimo lugar. Não. O Flamengo tá em sétimo? Sexto, que lugar que tá em sexto? É sexto. É que mas eles estão visando é a vaga do Cruzeiro, é o sexto. Ah, não, porque é os quatro primeiros, né? Que vão, é, eles estão visando, visando a vaga direta. É, o Flamengo precisa ainda chegar na ou o Cruzeiro chegar lá na frente porque e ele tomar a vaga é quinto. De um. É. Cruzeiro é quinto. É pré-Libertadores, né? Então não tem jeito. Bom, vai ter o clássico, então, São Paulo e Flamengo, domingo. Espero que o torcedor também compareça para ajudar, sim, porque se não for a torcida, aqueles cagalhões lá não vão fazer porra nenhuma. vai ser um lixo, né? Espero que eles compareçam mesmo. E o Michael Suel pode jogar no lugar do... Espero, olha, o Dorival. Deixa eu falar um negócio, Dorival. Negócio caindo. Nós estamos numa draga danada, falta de jogador, um monte de porcaria de jogador. Você também não se destaca muito. Então, o que acontece? Não fica inventando. Não sei o que você tem contra o Jusilei, o que aconteceu. No que você recuou, Hernanes, São Paulo perdeu o poder à frente. Sim. Perdeu o poder à frente. Tá então, claro, você não ganhou nenhum grande volante e perdeu um bom meia. É. Quem tem que municiar o ataque é o Hernanes e o Cueva. O Cueva, sozinho à frente, fica mais fraco. É mais fácil de você marcar. É verdade. Mais fácil de você marcar. Então, bota o Jusilei e o Petros, que eu sei, até agora essa dupla não deu muito certo, mas é o que tem. Coloque os que são melhores tecnicamente de momento. Outra, é básico, né? O Lucas Fernandes, ele até agora não conseguiu reeditar o que fez de bom na base. Mal é mal, uns 10 ou 15 minutos de segundo tempo aí, que deu uma agitada, uma vez contra o Grêmio e outro jogo que seja, mas até agora o menino sentiu, não tá vingando, pode ser que vai vingar no futuro, agora não. Tem que botar o Michael Suel. O Michael Suel, quando entra, mostra muito mais personalidade, atua pela faixa central do gramado se preciso, joga pelo lado também, e eu colocaria o Michael Suel para encostar à frente, porque não, o Marcos Guilherme também não tá rolando. Sem contar o seguinte, né, Sobo? O Michael Suel é cascudo, né? Desses caras aí na situação que o São Paulo tá, precisa ter um cara cascudo. Gente, então né, bota cara lá o Michael Suel chegando mais à frente, o Cueva chegando à frente, Jusilei, o Hernanes vindo de trás com a proteção do Jusilei do Petro. E libera o Júnior Tavares pra subir, pra você ter uma saída pelo lado. Fica bacana, viu? E libera. Isso que você falou. E faz uma cobertura ali. Agora é o seguinte: você entra com esse time. Jusilei Petro. Jusilei Petro. É Cueva e Hernanes. Cueva e Hernanes. Cueva e Hernanes. O trio de meio de campo você faz com Michael Suel, Cueva e Hernanes. Uhum. Tá? Michael Suel, Cueva e Hernanes. Sempre com um, principalmente o Cueva e o Michael Suel, encostando, chegando à frente. No prato ali. Chegando no prato, fazendo ponta de lança, o famoso e segundo o Petros, atacante. E o Petros junto com o. E o Petros com o Jusilei. Legal esse time aí. E mas deixa. Não é ruim, não. E deixa é fluir pelo lado. Só que você vai ter mais negro no meio de campo. Deixa fluir pelo lado. Vez ou outra, mais o Tavares, menos o Militão, que o Militão é mais zagueirão, mais o Tavares. Aí você ganha aquele contorno de três zagueiros, recolhe o Militão, sobe o Tavares, pra você ter uma saída pela ponta. E o Jusilei cobre a zaga, dá uma cobertura ali pra zaga. Não, mas o Petros, né? E o Petros faz o vai e vem e o Jusilei fica mais ali. Um pouco mais à frente. Mas aí, Dorival, e aí eu vou te falar o seguinte, sabe o que você faz? Também depende dos caras que vão fazendo de campo, né? Mas aí é o seguinte, eu vou passar meu telefone para alguém da assessoria do São Paulo e quando for lá o intervalo, o segundo tempo, você não vai mexer sem me ligar. Pede pro filho do Lourdes. Porque quando você faz substituição, você é horroroso. Você faz errado. Aí você me liga, aí eu te falo, mas faz isso, faz aquilo. Como o Lucas Fernandes e o Marcos Guilherme até agora não vingaram, mas eles têm velocidade, deixa pra pôr eles no segundo tempo, quando pega o lateral cansado. É, aos 20 do segundo. Ô, Levi, eu vou te dar meu telefone também, velho. Eu gostei desse negócio aí. Colocando essa escalação que o Sombra tá falando, agora, aí Levi, você muda um pouco o jeito de jogar, né? Ô, Levi, agora eu tenho que mandar pra você o telefone ou é pro teu filho? É. Não, aí é o... Dorival. Dorival. Não, o Dorival. Não, filho Dorival. Filho do Dorival. É pro Dorival ou pro teu filho? Pelo que dizem... É o pra Dorival Júnior ou o Dorival Neto? Pô. Pelo que diz, é pro filho. Eu vou te falar. E agora é o seguinte. Você imagina se perde domingo, cara? Ah, vai ferver. Aí água bate na bunda, hein? Eu não entendo. Eu não entendo que o Flamengo coisas, é muito melhor que o São Paulo como time. Os caras falam assim. Sim, o Diego tá gastando a bola, cara. O que ele jogou ontem, Marcão? Aí os treinadores... Mas vem tropeçando também, tem oscilando bastante também o Flamengo, né? Os treinadores vêm e falam assim... Ah, mas individualmente é melhor. Você fica opinando, mas você não tá no treinamento, vendo, né? Uhum. Mas não precisa. Tem coisa que não precisa estar no treinamento, né? Não. Por exemplo, você vai pegar um time... De jogo, né? Ah, o do São Paulo também não pode, porque eles fecham o treinamento. Você vai pegar um time como o Flamengo. É, hoje foi treino fechado. O Flamengo é um time que, se vier o time completo, é um time complicado, difícil. Difícil. Lógico que é difícil. Mesmo sendo aqui, é difícil. Então você tem que pôr um time como esse aí que o, São Paulo, o Sombra falou, cascudão, né? No bom sentido da palavra, cascudo mesmo. É isso aí. Time pegador no meio de campo, Petros, o Jusilei, você põe lá... O Michael Suell tem força física, então, que o Lucas Fernandes Michael tem. Suell, você põe lá, você tem que povoar, essa é a palavra, povoar o meio de campo. Porque o time do Flamengo joga o meio de campo mais livre e solto. É. Não precisa ver. Vamos saber. É só analisar tecnicamente o que cada um eu faz. Eu até entendo campo. Que talvez para marcar o Marcos Guilherme possa fazer melhor aquela função de marcar lateral. Mas o São Paulo não consegue criar quando tem Marcos Guilherme e Lucas Fernandes. Não cria nada. Não cria nada, não cria nada. É zero. O São Paulo não chuta gol. Goleiro adversário saiu. E outra coisa, viu? Não é porque o São Paulo tá numa situação difícil que, precisamos ganhar. Não tem que ter esse desespero. O São Paulo, contra o Flamengo, ele tem que tentar. É não, o empate não é ruim. E outra coisa, não é ruim. É, não é ruim. Eu vou explicar, não é ruim. Só que o São Paulo tem que pensar em jogar por uma bola. Manja quando jogava o... Diziam, né? O São Caetano jogava desse jeito, né? É. Joga todo fechadinho e quando você vai lá, pá, um golzinho ali. Você tem que saber das limitações. Às vezes uma bola, uma falta, porque o Hernanes bate bem em falta. É. Tem uma falta ali perto da área. Um escanteio que os caras sobem de cabeça e faz o gol. E aí segura o jogo, velho. Vambora, é eu isso até, aí. Olha, eu até compreendo. Bola pro mato que é de campeonato. Tem gente que fala assim, mas essa escalação deixa o time mais lento. É verdade, em tese fica mais lento. Daí? Mas o rápido não tá funcionando. Mas o você rápido faz... não tá criando nada. O rápido tá perdendo o meio de campo. O rápido tá no marasmo. E o rápido não pode ficar no marasmo, apático. E outro, e o São Paulo nunca foi um time rápido. Não. Nunca mostrou isso em campo, que é rápido. O São Paulo tem 34. Né? O Vitória tem 33. A Ponte, primeiro da zona, 32. A Ponte pega quem? A Ponte recebe o Avaí, que é um confronto direto, 31. Aí tem um cara de ponte. Aí. O melhor é os dois. Mas se empate é bom aí. Empate. Mas se empatar, o São Paulo vai pra 35. Não, o empate de Ponte e Avaí. Os dois ficam. São Paulo é obrigação, o São Paulo, ele não pode nem, assim, perder nunca. Empatar não deveria pensar. É que se empatar, tem que torcer pra não ninguém. Sai da zona de rebaixamento. Não, o São Paulo sairia. Não tá na zona. Se a Ponte ganha... Se a Ponte ganha? Nossa, se o São Paulo empata, vai pra 35. Que lugar que tá o São Paulo? Se a Ponte hoje? Ganha. Décimo? 15º. Mas o que importa é a pontuação. O São Paulo tem 34. A Ponte tem 32. Uhum. No meio deles, o Vitória com 33. Vitória pega quem? Bavi. É Bavi. Pô, é clássico? É Bavi. Clássico, cara. É Bavi. E o Bahia não pode perder também. E o Bahia tem 35 também. Tá ali no bolo. Também. Então, olha o que acontece. Vai ter que torcer pro Bahia pra jogar deixar o Vitória atrás. Aí vamos supor que o Vitória, que o Bahia ganhe. Ok, beleza. Se o São Paulo empata, vai para 35. Vamos supor que o Vitória ganha. Passa, vai para 36. Aí a Ponte pode chegar a 35. Aí o São Paulo vai zona. E aí, não. Aí vai a questão do saldo. O São Paulo tem menos 5. A Ponte menos 9. Aí depende muito de como vai ser o placar dos dois jogos para. Se for 2x0, 2x0, empata e vai pro gol pró. Como é que tá o GoPro aí? GoPro. O São Paulo tá melhor aqui. O São Paulo tem 37. Mas não tem cara de ser 2x0 e 2x0, viu? 2x0 que eu digo, 2 de diferença pra lá e 2. É difícil, né? Difícil acontecer isso aí. Bom, pra quem que fica? Tá muito embolado, GoPro? Tem que ganhar de qualquer jeito do Flamengo. GoPro, quem fica? Pode ser 1x0 e 3x0. É, eu tô concordando com o Motinha, viu? Essa conta tá tem muito que difícil, ganhar, cara. Tem que ganhar. Só pode ter ganhado o Flamengo, cara. Mas tem assim, se tem que ganhar. Mas não é, pera. É jogo mas duro, cara. Vamos lá, vamos voltar naquele papo lá. O empate pode não é, não assim. É o campeonato do São Paulo. Não. Hoje. Não, isso, não é. E você pode falar o que você quiser. Não estamos tirando sarro, hein? Tem que ir na camisa. O São Paulo tem camisa, São Paulo tem camisa pra disputar título. Só que o São Paulo, esse ano, vem sendo uma lástima. Então ele vem sendo, ele vem disputando pra não ficar na segunda divisão. Mas tem que ganhar vocês estão torcendo jogo. Agora pro São Paulo? Vocês estão com piedade desses caras? Ô, Domenico, pra liga, mano. Deixa o cabelo nesses comédios aí, cara. Cala sua boca, mano. Louco. Galinhão, cala a boca. Eu não estou tendo piedade. Eu tô analisando. Lógico que tá, deita o cabelo, aproveita, velho. Estou analisando o futebol. Tô analisando, é louco, mano. Deitar o cabelo no seu bolo. Você passou o campeonato todo falando que São Paulo não ia cair, agora tá dando uma aí. Paga pau. É, já que estamos na reta final e tá pra cair, ô RG, vamos comemorar. Comemora quando seu time jogou a Série B aí, seu trouxa. Tá aliviando pros caras. Que agora nós vamos falar de Nissan. Olha só, amigo, marque na sua agenda neste mês. Você vai sair de Nissan Zero. O Feirão Nacional Nissan está de volta. E agora com 100% da tabela Fipe no seu usado. E olha só essas ofertas. Nissan Kicks SL, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil com taxa zero. Você ouviu? Taxa zero em 24 vezes. É isso mesmo. Sem nada de juros. E Nissan Versa 1.0S com pequena entrada de R$ 4.900 e saldo em 60 meses. Você acha que acabou? Que isso? Tem mais! Promoção outubro de vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro. É isso aí, passe numa concessionária Nissan, faça um test drive e aproveite a edição 100% tabela Fipe, tá bom? Quem testa, compra a Nissan e não esqueça, pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! É Nissan! É isso aí, esse é o Estádio 97, também no oferecimento da Estela Barros Turismo. É a Estela que vai te levar para a Copa do Mundo. Quer viajar para a Copa? Seus amigos? É pela Estela. Quer viajar com a família? É pela Estela. Vai sozinho? É com a Estela Barros Turismo. E ó, presta atenção, hein? Eles têm roteiros e opções de roteiros aqui para você. Desde aquele que quer assistir só um jogo na Copa do Mundo, como para quem quer assistir a Copa inteira. E a Estela não oferece só a passagem e a hospedagem, não. Eles têm os ingressos do jogo, cara. É isso aí. Mais que ingresso, é o hospitality. É, rapaz, a Estela Barros, é por isso que eles estão há 40 anos levando os brasileiros para as Copas do Mundo, não é não? Então, olha, se você quer viajar para a Rússia, para ver a seleção brasileira, ligue hoje mesmo na Estela Barros. 2166-2250. 2166-2250. E você pode parcelar em até 8 vezes. E mais, o primeiro a fechar o pacote da Estela Barros para a Copa do Mundo ganha um par de ingressos para ver o show do U2. É, rapaz, U2 se apresentando em São Paulo, tá bom? Show de bola. Então liga lá, 2166-2250. O primeiro que fechar o pacote com a Estela ganha esse par de ingressos para ver o show do U2. O site é estelabarros.com.br. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo, seu bem. Ah, Corinthians! Sim. Ah, Coringão! Corinthians! Vai levar o nível, né? Vamos lá. Vou falar do líder agora, Bento. Bora, vamos lá. O Corinthians só joga na segunda, hein? Vai jogar na segunda contra o Botafogo. Guardiola tá chegando, hein, mano? Lá no Rio. Olha, parece que a sua, seu pedido foi atendido, né, mano? Sobre o Junior Dutra. Não, acho que não vai rolar. E o Corinthians começa a monitorar atacantes pro ano que vem. Comenta glória a vós, Senhor. Comenta-se no Roger. Não é assim que o padre fala quando tem alguma parada assim? Exatamente. Que você fala, pô, legal, bacana? É a palavra da salvação é essa? Isso. Padre Marcelo Rossi. Você, analisando o mercado, um abraço pra ele. Você analisando o mercado nacional e com o dinheiro que o Corinthians tem, quem o Corinthians pode trazer pro ano que vem, mano? Tem que pagar os nessa devedores, posição pô. Aí, nessa Fião posição de centroavante, cara. O Gilberto, que tá no São Paulo, tá terminando o contrato no final do ano e o Corinthians poderia contratá-lo aí só pagando salários, cara. Você sabe que ele gosta de ser titular, né? Ele seria titular? Então, ele então vai depende, ô Bento, depende. Porque, por exemplo, o Jô é um cara que ninguém sabe se vai ficar pro ano que vem. Eu acho que nada mais justo do que você já contratar um centroavante pensando na titularidade. E outra, o momento do Jô hoje, assim como todo o time do Corinthians, não é bom. Se chega um centroavante ali que possa aproveitar melhor as oportunidades que o Corinthians tem criado, as poucas oportunidades que o Corinthians tem criado nos últimos jogos, pode brigar com o Jô pela titularidade sim, não vejo problema nenhum, cara. O Gilberto é um cara que sabe fazer gols, assim como o Roger, que era o plano A do Corinthians, aí também tá com um contrato praticamente assinado na época que descobriram aquela doença dele, mas se Deus quiser tudo vai dar certo aí na vida do Roger, ele vai voltar a jogar no mesmo nível que ele tinha parado agora, coisa de um mês atrás. É um outro centroavante aí que poderia vestir a camisa do Corinthians perfeitamente, cara. E dizem as más línguas aí que o Roger é corintiano, viu, irmão? Ei. É verdade, As más línguas estão dizendo muita coisa. Inclusive que o Guardiola tá chegando, hein, mano. Minha fonte, é uma fonte firme, hein. A única chance que o A única chance que o Guardiola teria de encontrar o Corinthians, RG, era no Mundial de Clubes. Olha! E hoje quem é Guardiola perto do Carinho. Olha! Minha fonte não pipoca, hein? Para. Você não Guardiola, trocaria, RG. Você não trocaria? Imagina, Matinha, pra quê? Momento fanfarrão, não, é verdade. Sombra, é muito fácil você fazer omeletes com os melhores ovos selecionados que vieram de um ganga, sei lá. Agora você pega ali, por exemplo. Agora você entende. Por falar também nessa parte de penosas, o Vieira também gosta, só que ele gosta do macho da galinha. Ele gosta do frango, gosta do pinto, ele gosta do galo. O macho da galinha é o da galo, gente. É um tal de galo, né? Galo, asno. É isso que ele gosta. O Vieira, ele curte tudo que vem ali da parte masculina do frango. Ele gosta do frango, ele gosta do galo, ele gosta do pinto, principalmente, que ele adora ver o desenvolvimento do pinto. Eu gosto da cloaca de uma véia também. Não, você não gosta, Vieira. A pior mentira é que você conta pra si próprio. Vieira e o Nuco. Toma um cartão amarelo pra você aí. Viu? O Vieira que não, ele... O verme cinzento de Game of Thrones. Não, mas o Vieira, ele tenta brigar contra o que ele mais gosta. Vieira, tá na moda, velho. Você é Ivana do Estado 97. Pode ser. É o Mota, Ivana. Mas enfim, ô Bento, então pra posição de centroavante, eu acho que o Corinthians poderia focar nesses dois nomes aí que eu disse. O Roger parece que volta ainda a atuar nesse término de ano pelo Botafogo. Acho que não, hein, mano. Então, a expectativa assombrar. Não, o médico que operou o Roger disse que se tudo der certo... Em 3 meses? Em um mês o Roger já estaria apto a voltar a atuar. Caraca. É que precisa ver como é que ele vai reagir fisicamente, porque um cara que fica parado aí durante um mês, ele, clinicamente, Mota, pode estar apto, mas fisicamente talvez não. Mas a expectativa é que ele volte ainda nesses últimos jogos do Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro. Agora, com relação ao Corinthians, ainda, Bento, o Tite divulgou hoje à tarde aí a lista dos convocados, e o Corinthians ele teve o Cássio para a disputa desses dois amistosos que o Brasil fará contra Japão e Inglaterra. Mas com todo o respeito ao Tite, velho, levar o Cássio hoje para ser banco do Alisson lá, ser banco do Ederson, cara, é ridículo, cara. Três jogadores brasileiros foram convocados aí, é o caso do Cássio, do Diego e do Diego Souza, o Diego do Flamengo e o Diego Souza do Sport. Cara, na boa, uma reta final de campeonato, vai ficar desfalcando times aqui por causa de amistosos, jogos que não acrescentam absolutamente nada, jogos ridículos e pífios, sem contar que os três jogadores serão reservas, cara. Então, sinceramente, hein, convenhamos, bola fora do Tite, nesse quesito aí, bola fora do Tite. E mas o que cara mais vai usar, desculpa, mano, mas ele ainda vai usar isso aí como um laboratório ainda, ele não tem, diz que ainda tem umas dúvidas. Tá vendo, laboratório, tá... Sombra, para, né, irmão? O Tite ele já tem o time base na cabeça e ninguém usa jogos aí contra Japão e Inglaterra pra testar alguém. Mas vai lá, veja bem, mas qual o problema do Cássio? Você é bom goleiro? Não, o Cássio é o melhor goleiro de atividade hoje então, no Cone Sul. Vai jogar contra a Inglaterra? É uma seleção, se não é forte, mas é uma seleção de nome. Aí vai porcaria. Lá, aí vai lá, perde... Aí, rapaz, e aí? Pô, ele tem que contar com os melhores nisso aí. Tem que contar com Sombra, os melhores. Sombra, tem que chegar na Copa ganhando esses amistosos aí, cara. Você não vai pra Copa com dúvida. Isso Sombra, aí. Você quer ver um amistoso que o Brasil ainda vai sentar no sabugo? Contra a Alemanha o ano que vem, irmão. O Brasil vai ir pra Copa, o Brasil vai pegar a Alemanha e vai tomar uma sarrafada ali. Ei, vai perder até o rumo. Não é verdade. Assim, não. Que se dane também, não tô nem aí pra seleção. Agora com relação Não pareceu. Eu tô criticando aqui o fato de tirar um jogador do Corinthians. Eu quero que o brioco da seleção pegue fogo. Eu não pedi nada. Você sabe que aqui RG, desculpa. Você não vai ouvir da minha boca aqui pedidos de convocação pra jogadores do Corinthians. Eu acho que o torcedor que faz isso, ele é burro. Ah, o Cássio tem que ser convocado, Tite. Eu quero que se dane a convocação do Cássio. Quem comemora a convocação do Cássio é ele próprio e a família dele. Ano que vem você vai estar de camisa verde e amarela. Vai estar com bandeirinha pendurada no carro. Mas isso eu não faço. Sombra, numa época de Copa do Mundo, a gente para pra assistir os jogos aí, eu até torço pra seleção dentro da Copa do Mundo. Agora eu não vou ficar perdendo noites de sono aí porque o Brasil vai jogar. Que se dane, velho. Que se dane. Eu paro pra ver porque é um mês aí que não tem futebol aqui dentro do mundo, né? Do cenário nacional e internacional. E tá todo mundo voltado pra Copa. Quem gosta de futebol, ele acompanha a Copa. Só que você para porque é a única coisa que tem. É o evento mais legal do mundo. Copa é da hora, vai, não, mano. Para o futebol, então só sobrou a Copa. Pô, é o evento mais legal do planeta. Bobear, mas é legal. Mas não tem o Corinthians, velho. Mano, tá legal, mas não tem o Corinthians. Não tem tanta graça assim. Pra mim, não tem tanta graça. Não tem o Corinthians, irmão. Como evento é demais. Mas não tem o Corinthians, irmão. Fazendo média aí. Não tô entendendo. Fazendo uma média aí com a fiel aí. Não é, velho. Se o Corinthians fosse um país, eu acho que tem tudo pra se tornar um. O Tatuapé poderia se emancipar, Domênico Gato. Poderia se emancipar e virar um país ali. Inclusive fazer como a Catalunha tá tentando fazer diante da Espanha lá, mas não tem culhão pra fazer. Imagina, Sombra, por exemplo, o Tatuapé declarando guerra pro resto do Brasil, falando: estamos nos emancipando e vamos concorrer a uma vaga na Copa. Nossa. Imagina o Tatuapé disputando as eliminatórias aqui da América do Sul. É muito agressivo, hein? E outro moral, mano, tá preocupado demais, que vão desfalcar o Corinthians porque vai ser convocado. Você só precisa se preocupar com isso, mano. Em 2020, que é quando acontecem as Paralimpíadas, cara. Nossa, que deitada! Pera aí, não é meu time que tá pra cair, não, seu idiota. Mas com relação ainda... Ô, Alexandre, inclusive mais uma informação referente ao Corinthians, Sombra. O Pablo, o zagueiro Pablo, que o Corinthians tem contrato aí até novembro... Tem contrato até o final do ano, mas a prioridade de compra do Corinthians... A prioridade de compra do Corinthians vai até novembro. Se o Corinthians quiser comprar o jogador em definitivo, ele tem que depositar a quantia de 3 milhões de euros para o Bordeaux. O empresário do Pablo... Não, Bento. O Corinthians não tem por que pagar agora o Bordeaux, sendo que o preço está estipulado em contrato. E até dia 31 de novembro a prioridade é do Corinthians. Se o Corinthians quiser pagar dia 30, às 23h59, ele paga. Se ele quiser pagar no dia 31 até o meio-dia, até as 2 da tarde, ele paga. A prioridade é até dia 31 de novembro, não tem porque acertar antes. Então, com relação ao próprio Pablo, o empresário dele esteve na França para conversar com os empresários aí do Bordeaux. Mas com relação a isso, Bento, tem clubes aí brasileiros que estão monitorando a situação. Falam que o Cruzeiro e o Flamengo querem o jogador. Azedou não, Alexandre. Perdeu, não vou falar por quê. Não perdeu. Porque a prioridade do Corinthians está estipulada em contrato, valor de 3 milhões de euros. Se o Corinthians quiser comprar o Pablo, custa isso. Agora, para outros clubes, o próprio Bordeaux já disse que o preço dobra. O preço vai para 6 milhões de euros, porque o Bordeaux também não é trouxa. Ele viu que o jogador está em evidência aqui valorizou, no Brasil, todo mundo querendo. O Bordeaux não vai vender aí por 3 milhões de euros. Porque o Corinthians, quando contratou o Pablo ali, Motinha, por empréstimo, ninguém sabia praticamente quem era o Pablo. Nem lembrava dele. Parecia Dinanci, né? Um pouco é Dinanci. Então, estipularam aí aquele preço baixo dentro do contrato aí, falando, se quiser comprar isso no término do empréstimo. Agora, o jogador começou a jogar, foi bem. Outros clubes começaram a cobiçar, o Bordeaux falou, opa, esses 3 milhões de euros aí é pelo valor estipulado no contrato. Caso outro clube brasileiro queira, o valor é de 6 milhões. Tá na cara que existe uma negociação. Acho que não, Motinha. Esse valor, 6 milhões de euros no zagueiro, eu acho que ninguém paga. Só São Paulo fez essa loucura pra contratar o Maicon, né? Não, mas a gente vendeu por mais, mano. Mas foi uma grana alta. Mano. Ninguém paga esse valor aí num zagueiro. Num atacante, num meio, até pagam. Mas pagar 6 milhões de euros num zagueiro, eu acho difícil. Mano, e eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a essa coisa do Maicon, viu? Que é o seguinte... Obscuro. Aqui é muita coisa que às vezes é divulgada. O clube nunca divulga que fez contrato pior do que o outro. Sempre clube faz um contrato melhor do que o outro. Nunca faz um pior, né? Às vezes você vê clube, né? O clube teve prejuízo no ano inteiro. Aí os caras vão lá e você vai ver no balanço, não. Superávit de 100 mil reais ainda. Ainda conseguem cavar um balanço com superávit, né? Tem umas coisas que são fantásticas em clube de futebol. É uma coisa maravilhosa, né? Então, eu, sinceramente, creio eu que se for ver lá no fundo, Quem tem lá o lápis, o papel, a planilha mesmo, se for ver, aposto que o São Paulo deve uma puta de um prejuízo no Maio. O preto no branco. É, né? Mas, ô Sombra, só fazer uma correção aqui. O clube não divulga que se ferrou. Mas só fazer a correção aqui, o pessoal tá pegando no meu pé, falando 31 de novembro, mano, 31 de novembro não existe. E se você for parente do Lula, não pode? É verdade, o último que falou isso aí, dia 31 de novembro, quem assinou tá passando o recibo? Maus bocados. Quem assinou o recibo? Novembro só tem 30 dias, então entendam 30 dias e não 31. É, 31 foi um número fictício, eu quero que se dane o calendário também, eu só vejo o calendário do dia 20, quando eu tenho que pagar a fatura do meu cartão. Mas não convém errar, né? Não convém, mas a gente erra. Né? Nós somos seres humanos. Mas eu concordo contigo, Sombra. Muitas vezes o clube ele não quer aí apresentar os valores pra falar que tomou trolha. Mas, por exemplo, você falou no balanço só aparece superávit. É igual o banco, irmão. No banco, quando você puxa lá o extrato, tem a versão simplificada e tem a versão completa. É, dentro do clube, você não pode aí. Tudo bem, eles vão apresentar dentro do site aí o balanço, tipo, mostrando aí o que entrou e o que saiu durante o mês. Essa é uma versão simplificada de balanço. Mas quando você vai falar aí a respeito aí de aprovação de contas e tudo mais, você pega uma declaração muito mais detalhada do que simplesmente entrou tanto e saiu Mano, tanto. Deixa eu falar um negócio. Você acha que todos os conselheiros de um clube sabem ler um balanço? Então, Sombra, mas aí... Você acha que os caras aprovam porque eles entendem? Só no balanço. Menor ideia. Só no balanço. Imagina, que mundo que vocês vivem. Mas aí, Sombra, por exemplo... Tem meia dúzia que sabe entender um balanço. Olha não, lá. Mas é que tá. Eu, por exemplo, balança, não sou contador. Mas não para. Eu não sou contador. Balança, eu não sou contador. Eu não sou contador. O negócio contador seguinte, de história, você é o Forrest Gump. Eu não sei interpretar um balanço, tá certo? O balanço de clube, eu não saberia interpretar. Assim como se eu vou fazer algum tipo de contrato que envolve cifras altas, eu vou pegar ali aquele contrato, eu vou dar uma lida por cima, vou ver se eu tenho alguma dúvida. Vai dar e mesmo assim, eu vou passar para o meu advogado para que ele possa estar dando uma lida e para que ele possa conferir. Exato. Com relação ao balanço do clube, Sombra, por mais que você não saiba interpretar esse balanço, você vai levar numa pessoa que é da sua confiança, pode ser seu contador, pode ser uma pessoa especialista no assunto, que você vai tirar todas as suas dúvidas. Falar o negócio seguinte, eu tenho isso daqui para poder analisar e aprovar. Me fala detalhadamente, de forma simples, o que diz tudo isso daqui? Tá. O cara vai fazer uma leitura prévia, talvez ali de uma meia hora. Em meia hora ele consegue te detalhar tudo que está correto bom, e tudo que não está. Ah, legal. Ok, mas então você vai me dizer que 300 conselheiros, todos eles, cada um, levam para o seu contador para analisar o balanço do clube e para dar o aval. Mas, ô Sombra, deveria, cara. A gente não pode... Não, mas estou dizendo justamente que não faz. Então, mas é que tá, Sombra. O que a gente tem que fazer aqui é dar uma alternativa. Por exemplo, o cara é conselheiro do clube. Qual é a função do conselheiro? É aconselhar. É aconselhar. Teoricamente, é essa a função do cara. Deveria. A partir do momento que ele está lá com cargo de confiança, que ele pode dar o aval ou declinar alguma coisa dentro do clube, se ele tem esse poder, ele tem que, no mínimo, ter o bom senso, já que ele não entende a respeito disso daí, levar num profissional que possa auxiliá-lo. Isso é básico, gente. Mas o cara já ganha uma carteirinha de diretor do cloro da piscina para aprovar o negócio. Não paga o Vale do Havaí... Oh, vamos de porco! Usa nós! Nós três aqui! Mais, hein? Hoje é mais, hein? Se marcar, tem mais! Que show, hein, Dodô? Que show, jogou hein? Muito Dodô. Palmeiras hoje é mais, ontem. Hein? Que show, hein? Hoje é mais, hein? Esse Borja é um monstro, eu sou bem. Não, merece uma placa no Pacaembu. Que isso? Um laço. Mas eu tava preocupado, eu vendo o jogo, preocupado. 1-0 não é um placar que garante, né? Não, não. Aí quando saiu o segundo gol, falei, uff. Aí você foi dormir. Aí eu fiquei mais tranquilo. Aí eu fiquei mais tranquilo. Aí eu focalizei mais lá no Vitória e Atlético Paranaense. Ah, né? Mas ó, mais uma boa partida do Parmeira ontem. É, o Palmeiras tá jogando bem. Mais uma boa partida. Mais uma vez o Keno brilhando. O William, 3 semanas parado. Tá com um edema. Eu te perguntar se você tinha novidade. Mas agora tem Miguel. É o Miguel K9. Miguel lá contra o Grêmio no final de semana. E a notícia que vem lá de Cruzeiro é que por 2 anos o Mano fechou. Graças a Deus. Que era o plano A do Parmeira. Eu também acho. Ué, mas cadê os caras? E... Graças a Deus não, que fica. Muito legal cara. Isso. Os caras que assinaram. Que já bancaram. Ninguém quer jogar na porcada, hein? Então. Eita. É isso aí, Domênico. Então, o que você tá falando aí, ô trouxa? Ô, o Mano também ninguém bancou, quer jogar hein? Na porcada aí. Tá louco? Como ninguém quer? Inclusive, o Richarlison tá lá. Qual é a camisa do Richarlison? Graças a Deus que não dá. Qual é a camisa do Diego Souza? Sempre falei aqui. Graças a Deus que o Mano Menezes não vem. O Dodô não queria. Isso é recalque. Não quero o Mano Menezes, não quero o Lucas Lima. Nós não precisamos disso aí. Fala. Você não queria não, o Diego e, Souza não, também, o né? O seu Bento. Mas os 11 que também o Mano não. Menezes ia mandar embora já recolocaram de novo no elenco? Não, essa informação o Domênico que tinha. Qual informação? Que ele já os tinha 11. Escolhido os 11. Já iam embora, reincorporaram para o elenco. Foi o papo que os caras, as fontes, passaram para um monte de gente, as né? As fontinhas. É, vamos informar, a verdade, não, né? A verdade as fontinhas. É que o Mano Menezes estava acertado com o Palmeiras em salário. Só que o Mano deixou bem claro para a diretoria do Cruzeiro que estava esperando ver se o que ia acontecer. Falou com o diretor do Palmeiras. Quer pingar algum. Está acertado aqui 665 caras. Parece que é o melhor, é o maior salário de técnico do Brasil. Nossa. Ele eu não sei quanto que ganhava no Cruzeiro. Título, hein, que ele ganhou, dizem que ganhava 400. Não, ele ganhava 500, Domênico. E então, o Cruzeiro deu 30% de aumento, foi para 650 a pau. Não, eu tenho uma outra informação. A informação que eu tenho, Que eu tenho é essa. O Palmeiras ofereceu para ele 650 e o Cruzeiro mandou tá pagando 700. Isso hoje. Por isso que eu não quero ter informação. Com vale transporte nenhuma. Ou sem? Vale refeição. Mas é um passo aí. São números que a gente não vai saber nunca, porque o Mano tem uma informação, tem uma outra informação. Eu não quero. Mas também o Mano, mas 50 pau. 50 pau pra lá, 50 pau pra cá. Você não acha prudente? Você não acha prudente o Sombra, que é o mais equilibrado, mais bonito e mais maravilhoso aqui? Ah, muito obrigado. É um lambedor, hein? Fala. Confiar, você queria lamber no lugar dele, vai. Vai te catar. Confiar na informação do Mano sobre o Mano. Humano sobre humano, né? Eu acho que sim. Mas não importa. O que importa, na verdade, na minha opinião, é que o Mano não vem. Ainda bem, melhor. Domênico, falei aqui. Porque eu cansei de falar aqui, se pegar a gravação, vocês vão ouvir. Às vezes você tem que dar chance para as pessoas que gostam do time e as pessoas que estão dando o seu sangue lá dentro do clube. Sim. E isso não vale só para treinador, como vale também. Para jogadores que estão lá vestindo a camisa desde moleque, ou estão lá na categoria de base. É o caso, por exemplo, aí peguei dois exemplos aí, bem claros, de treinadores aí. O Jair Ventura no Botafogo, os caras não tinham dinheiro para trazer nenhum medalhão, vai esse aqui mesmo. E o Corinthians, que também não tinha dinheiro para contratar ninguém, e vai esse mesmo. Ah, cara, ele fica aí, vamos com ele aí, vamos ver o que vai acontecer. O Zé Ricardo, que foi revelado no Flamengo, tá fazendo exatamente, um bom trabalho também, no Vasco. Também, né, Ale? É. Então assim, eu acho, o Valentim já vem fazendo trabalhos legais no Palmeiras, sempre vem segurando a onda. E quando ele saiu o ano passado pra ir lá pro Red Bull, né? É, Red Bull e tal, e o Palmeiras já tinha contratado lá o Eduardo Batista, e eu, na minha opinão, já ficava com o Valentim. Acho que não traria, juro por Deus. Valentim, não. Exatamente. Jamais traria o Eduardo Batista. Quem sou eu? No meu posicionamento, no meu entender, é fraco. Oswaldo de Oliveira, tá voltando ao normal. Era costureiro. É, tudo fraco, é, gente. Oswaldo de Oliveira voltando ao normal. A verdade é que também, né, Sombra, a gente tem que, às vezes, passar por uma reformulação de treinadores. Tá feia a coisa, viu? Tá. Se for pegar aí, tá ruim a coisa, hein? Tudo tá feio. Qualidade de jogador, tudo. Tá muito ruim mesmo. Congresso, agora, meu time, meu Deus. Agora, falando do jogo de ontem, o Palmeiras se portou muito bem diante da Ponte Preta. Teve um susto, né, no jogo lá, que o cara saiu na cara do Prazo e o Prazo fez uma defesaça lá. A Ponte no lugar dela, parabéns. Esse daí é o gol do Borja, e belo gol, aliás, que tá passando lá no nosso... Golaço, hein, Domingo? Na nossa live, né? Borja é um monstro. Golaço, fez um golaço. Nossa. E eu acho que o Borja precisava fazer um gol para pelo menos tirar aquele negócio, aquele peso, né? A nhaca, né? A nhaca do... Ou fazer um gol ou pegar uma mulher bem feia. Que é, alguma coisa também, tinha que ser feito, né? Pegar a mulher feia... Tira a zica. E fora que... Agora, olha, ela te recompensa porque ela dá carrinho na trajetória, ela... Ah. Ela procura... Ela não sabe quando ela vai dar de novo. Compensar as qualidades. Olha, Marcão então sabe bem disso, né? Opa. Eu não sei como é que você vê esse tipo de coisa aí, porque o Palmeiras... Não, com relação ao futebol. Voltando ao futebol. O Palmeiras não vinha jogando bem com o Cuca. O Cuca saiu, o Palmeiras fez duas partidaças. Sim. Aí você pode vir pra mim e falar assim, mas pegou dois times da zona do rebaixamento. Pegou ninguém, Atlético, né, Goiás também. E Ponte Preta. Só que Atlético de Goiás veio aqui e bateu no Corinthians. Ponte Preta já deu problema pra muitos times. Porrada, sempre você acaba perdendo ponto pra esses caras. É. E o segundo turno. A Ponte ferrou o Santos. O segundo turno é pior que o primeiro turno, porque o segundo turno os caras jogam mais ainda, porque com tudo que tem direito, porque não quer cair. Sim. É pior, no meu modo de entender. Então, assim, fez o que tinha que fazer. Mas vem crescendo, talvez um pouco tarde, né? Podia ter crescido um pouco antes. Por exemplo. Mas vem crescendo. Faltam 9 jogos. 9 pontos atrás do Corinthians. E olha, o Palmeiras tem tudo pra ir lá contra o Grêmio é reserva, cara. Pode é bater no Grêmio lá, por que não? Opa, não é reserva mistão, não, mistão, hein? Mistão, não é, mistão. Não é, mano. Mistão. O Grêmio já confirmou aí que o Luan joga Ramiro. É mesmo? Acho que joga o Arthur. É que o Luan tem alguns jogadores do Grêmio aí que já estão confirmados. Acho que o Jeromel também. Então eles vêm titular. Não, misto titular não. Não, não, não, não é totalmente titular, não, viu? O Luan tá voltando, né? Então precisa pegar ritmo de jogo. Não é totalmente titular, não, mas o Grêmio vai com time misto. Joga Jeromel, joga Ramiro, joga Luan. Mas tem alguns jogadores do Grêmio. Misto quente, sim. Mas mesmo misto quente ou misto frio que fosse, é o Grêmio. É um time difícil, é lá. É difícil, é complicado. É. Mas o Palmeiras tem condições de ir lá de repente trazer um bom resultado. A porção palmeirense tá semi-otimista. Sim. Eu acho que o Palmeiras hoje é favorito pra ficar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Também acho. Agora, daí pra frente, eu acho que já é pedir demais. É que o Santos estragou, né, Ole? Estragou o campeonato ganhando do Palmeiras. É que o Santos tá com cara de tédio. Não, o Santos podia ter deixado o Flamengo tá em sétimo. Falei pro RG, deixa nós ir, porque Flamengo. Nós vamos lá. E o Palmeiras tá no gás. O RG não entrou no acordo aí. Comigo, pô. O Flamengo já ganhou a Copa do Brasil, o Flamengo tem a Copa Sul-Americana. É, Flamengo, o Santos, acho que o Ari Toledo quer acabar com o clube. Flamengo dá uma refugada. Dodô. O Flamengo tem a Copa Sul-Americana. É, Flamengo, o Santos, acho que o Ari Toledo quer acabar com o clube. Flamengo dá uma refugada. Dodô. Em qualquer lugar do mundo, ter um parque e uma represa como vizinhos é um baita privilégio. Né? Bota privilégio nisso. Agora você imagina isso tudo numa cidade como São Paulo. Tem isso aí? Opa, se tem. Opa, aqui em São Paulo, sim. Onde? O novo lançamento da Trisul fica do lado do Parque Guarapiranga e da Ponte do Sol. Isso, você já conhece. E eu tô falando, Sombra, eu apresento a você e a todos os nossos amigos... Side Atlântica. Sério? Como que é? Mas como que é esse apartamento? Olha, bom. Escuta essa que é boa. Você que tá no teu carro nesse trânsito desgraçado. Não, ouve. Tô aqui na rádio. Não, ouvinte. Dois dormitórios, vaga de garagem, lazer completo, meu amigo, com piscina, com segurança de condomínio fechado, cara. Todos esses itens, eu não vou ter grana pra isso. Nada disso, você tá pensando que é caro pra caramba, não é não. Uhum. Se eu falar pra você, por exemplo, que as parcelas cabem no seu bolso, e eu falar agora pra você, a escritura é na faixa, na Ponte Preta, e aí? Aí já dá aquela facilitada, então conte mais, fale mais a respeito. Então você vai conhecer agora mesmo, você e todos os nossos amigos aqui do estúdio, e todos os ouvintes, e o nosso convidado chegou que é sensacional, hein? Oh. Conheça, aproveite, conheça. Ah, aliás, lá tá o decorado agora, lá, hein? Informações, acesse agora mesmo sideatlantica.com.br ou ligue 55998715. Falei muito rápido, né? Eu repito pra você. Sim. Olha só, RG, 55998715. Boa. Side Atlântica, meus amigos, mais um lançamento da Trisul. É isso aí, olha, você que ligar no estádio e falar todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. O número pra você cornetar a gente aqui nos corneteiros do estádio, pra você mandar o seu WhatsApp zoando, comentando, criticando. Olha, hoje não falta assunto, hein? É verdade. Não falta assunto. Manda aí, 943-530-150. 943-530-150. Esse é o número. Participe no oferecimento de Ezeg, a faculdade do Etapa, formando melhor em você. De amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, aqui. O seu parceiro do futebol. De Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Hoje estamos recebendo um convidado. Ele é comediante, ele é imitador, já fez tantas participações nas principais emissoras do Brasil. É o Rodrigo Cáceres. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Pô, que prazer estar aqui nesse programa, viu? Olha, muito legal. Beleza, velho. Gosto de vocês demais aqui. E o Rodrigo é o melhor, é o que faz melhor. Não tem pra ninguém. Sim. O Zacarias dele é o melhor que tem. Na verdade, você é o homem do Zacarias. É verdade, né? O Zacarias é sensacional. Verdade, eu comecei a fazer em 2005, né? Estou até hoje. E eu tô muito feliz. Mas você vira o olho que nem o Zacarias. É, né? Não tem como não imitar e não fazer. Você pegou o trejeito dele. Né? O Zacarias não... coloca peruca, bicho, já é. É mesmo, eu não consigo mais falar com a minha voz. É mesmo? É, muito louco. Dá uma encarnada, né? Encarnada. Eu comecei a fazer em 2005 com o Mion, né? No programa no Governation, né? E dali fazia a imitação, era uma meia boca ainda, era um pouquinho. Tá. Só que era uma imitação tipo ninguém fazia na TV. E aí começaram, o Mion pirou, falou, meu, vamos ficar no programa. Aí fiquei no Covernation um tempo, depois fiz o Quinta Categoria e tal. E aí outros programas me chamaram, aí show do Tom, Domingão, Faustão, aí fui fazendo vários e aí, até hoje. Vários, vários. E aí vários. Montei meu show de stand-up com música, imitação, aí eu faço vários. O Zaca é o carro-chefe, vamos dizer assim, né? Sim. Mas agora tem o outro, Zaca, né? Se apresenta lá, né? O Zaca eu faço. Nem o Zaca faz tão bem o Zaca quanto não, bem. O Zaca. A única coisa ruim é que eu sou muito grande, né? Tanto que eu não tô nem fazendo um remake na Globo, né? É. Tá que era pra ser você lá, né? Pô, talvez sim, né? É. Ia ser muito legal, mas me ferrei. Muito eu vou te falar isso. Sensacional. Eu particularmente estou muito emocionado hoje, viu, Sombra? Muito grande muito. Também, só para não deixar passar, muito grande é nutelar o gordo, né? Eu também sou muito grande, então. Família ossuda. Ossuda. Eu estou muito emocionado porque hoje é um dia inédito no Estádio 97. É um por encontro. Quê? Porque assim, cara, a gente tem hoje o Zacarias e o Dedé. Tá aqui, olha. O Dedé? É um encontro. Fala com... Fala ele tá usando óculos e não reconheci, né? Fala com... Vem, Dedé. Mas ótimo. Ele tá de Dilma hoje. Você acha que ele é mais Dedé ou ele é mais ou menos assim, uma mistura de Dilma com Cássia Eller? Décio Pitinini. Acho que é Dilma com Cássia Eller. Tá deitado agora. Aí, eu tomou uma porrada. Ele é São Paulino? É São Paulino? É. São Paulino. Graças a Deus. Mas por que? Você também é? Não, eu sou corintiano, né? Aqui, ó. Eu não tenho ninguém na mesa, é só aqui, né? Bom, o mano tá no ar aí. Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se alguém sabe dessa informação, se você sabe, Rodrigão. Se o Zacarias tirava a camisinha cupom também, porque ele tinha... rolava essa história, né? Isso aí. Ah, era? Eu sei um pouco da história, assim. É meio que mito isso aí, né? Dava meia bunda só. Não fala assim. Não, e meio que inventaram. Falaram que ele faleceu de problema pulmonar, ele ficou mal, teve um processo de emagrecimento muito forte, ficou depressivo, aquela coisa toda, e depois aconteceu isso. Mas a mídia, na época, falar de AIDS, falar de um monte de coisa, né? Então inventaram isso, mas... Ninguém provou. Eu não sei exatamente a verdade, mas eu acho. Dizem, né? Desce o Pitinini. Era. Ô, Zaca, você é corintiano de jogo? Não, fanático? Já fui mais, assim. Meu pai, corintianaço, tipo, a família. Meu tio é um viciado. Meu, é absurdo. O cara é fanático doente. E a família inteira é, né? Praticamente. Eu fui em estádio com meu pai quando era moleque e depois não consegui mais. Inclusive, eu tô ensaiando pra ir lá. Eu conheço o pessoal do Corinthians, fez show lá e tal. E toda quarta eu vi aí, você vem hoje, puta, hoje não dá. Aí, por causa dos shows, às vezes complica. Mas eu gostaria de voltar muito aí, estádio. Puta, eu piro assim. Tem muito tempo que eu não vou. Vou falar, a última vez que eu fui, vocês vão falar, puta merda. A última vez que eu fui, o Tupanzinho tava no Corinthians. Putz, aqui, nossa, velho. Tá olha aí, galera, é verdade. Olô, tá pior que o Mota. Mas tem um monte de corintiano que é igual a você, cara. Mas os caras ficaram presos, né, durante esse período todo. Nossa. Por conta dos presos, eu não fui muito. Aí eu fiquei em casa. Olha, é o corintiano primeiro namorado da Geisa, né? Deu uma sumida. Deu uma sumida. Tava meio perigoso, né? Agora tá bom de novo. E o teu show, como ele é constituído, o teu show? Conta um pouquinho, como é o formato do teu show? O meu show, na verdade, ele não é um show de stand-up. Ele é um show de humor mais completo. Então, como eu faço imitações, tá, eu vou contando uma história da minha vida, que eu fui locutor, também fui formado em rádio e TV. Aí eu vou contando tudo que eu fui fazendo e vou mostrando no palco. Sozinho, né? Sozinho. É uma hora e vinte, uma hora e dez, mais ou menos. E aí tem stand-up comedy, tem mais de 50 imitações no show. 50? Caraca, velho. Eu faço a dublagem também ao vivo, né? Durante um ano eu fiz dublagem. Fez dublagem? Então eu coloco as vozes e começo a fazer tudo de uma vez. Tá. E aí faço stand-up, faço imitação e faço parte musical, que eu sou músico, toquei na noite e tal. E aí eu faço Domingão do Digão, que eu entro de Faustão e começo a chamar os cantores. Aí vem a Zélia Dunca, aí vem Renato Russo, é muito louco. Legal. Não, para, faz Zélia Dunca? Você faz a Zélia Dunca. Como é que é a Zélia Dunca? Manda aí então. Uma coçada aqui no saco. Mas hoje você não trouxe violão, nada? Não, não trouxe porque eu não toco. Vai na raça. Eu toco batera. É baterista. Só que tem um cara comigo que faz, né? Aí um cara lá faz com você. Se você quiser, o Mota deita e você dá umas porradas dele. Não tem problema nenhum, velho. Eu tenho uma versão do show com banda completa também, que eu faço mais em eventos maiores. É bem legal também. Legal. Seria Dunca tipo isso aqui. Amanhã. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Estranho só, nem pude ver. O céu é maior. Ai, coceira no saco. Sensacional! Mas eu também. Mas é igual. Eu também, ô, Rodrigão, eu também tenho uma imitação boa da Zélia Dunca. Qual que é? Assim, ó. Isso! É. Aqui na rádio não dá pra ver. Isso! Não, dá pra assistir. O pessoal tá assistindo. Pô, é boa, Zé Du, vem. Puta vida, hein? Pô, você tem a tatuagem. Ô, Sérgio Louco, foca ali nele. Olha aí, cara. Foca em mim, foca em mim. Não, não, tá aqui, ó, tá aqui. Aí, aí, aí, aí ele vai enxergar. Pera, pera, aí. Olha aí. Que isso, olha aí. E, pô, é o Zaka mesmo. Foi por conta dessa imitação que me abriu as portas e me deu... É, legal, certo. Apesar legal. Que essa tua tatuagem do Zaka tá parecendo a mãe da Bibi da novela, né, velho? Quem que é a mãe da Bibi? Ah, eu tô ligado. Ah, Elisângela. É. Ela é muito parecida, velho. Pô, Ale, dá uma olhada ali, velho. Parece mesmo ela. Quem é a Bibi? Não, a Bibi perigosa. Ô, Cáceres, quem mais você imita de cantor? Cara, cantor eu faço... Você faz o Renato Russo? Renato Russo. Como é que é o Renato? Faz o Renato Russo. Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Vem me dominando assim. Será só imaginação. Será que nada vai acontecer. Aí é que fala aquela loucura. Que legal. Sensacional, hein? Tem o Rogério Falzinho do Jota Quest também. Que é, Rogério? Vai. Que vai estar no navio, hein? Que vai estar no navio do Energia na Veia. Boa, aí sim. Agora, em março. Né? Cara, ele é demais. Ele só temos 10% das cabines à venda. Caramba, hein? Né? Nem menos até. Acho que até menos. É sensacional. Eu gosto muito de Jota Quest, muito. Faz o Flauzinho. Quem é Flauzinho, não é? Hoje preciso de você com qualquer humor. Com qualquer sorriso, na na na na na. É. Caralho, sensacional. É tudo, é o rei do nananá, né? Na na na. Ele vai, muito colocar bom. O filho dele pra Niná, é canção de Niná, naná, na. Muito legal. E quanto tempo demora o seu show? O show tem mais ou menos, esse show, sem, é, o normal, né, com músico e tal, tem 1h10 e o com banda é 1h20. Eu faço o Zacarias tocando bateria no final, é muito louco. É, tem Deus falando com o Zacarias, liberando ele pra vir pra terra, pra o pessoal tá com saudade dele, aí rola fumaça, um blackout, muito louco. Aí... eu faço o show e no final eu falo pra banda, posso tocar bateria, né? Que eu sempre quis tocar bateria. Pessoa, mas você não sabe tocar bateria, não. Aí eu vou e arregaço que eu tô. E aí eu faço umas zoeiras lá, depois dá aquele trovãozão. Aí não contar tudo, né? Mas é. Não, legal. Não, é. E é porque é uma situação que ninguém nunca viu, né? Então eu tento colocar algumas coisas no show, que situações que ninguém viria, assim, na televisão e tal. Tem uns bagulho que antigamente, quando surgiu o stand-up, que eles não podiam muito fazer imitação. Sim, exatamente. O pessoal ficava meio assim. Tem. É, eu até, foi um negócio assim, até o Rude também, né, que fazia também imitações, faz, né, imitações, e a gente conversou numa época, todo mundo, assim, dos imitadores, todo mundo falando, porra, mas, é porque eu descobri o porquê que era, tinha esse preconceito, na verdade não podia usar nada de objeto, era é comédia cara limpa. Uhum. Aí eu conversei com o Cláudio Torres Gonzaga, que foi um dos fundadores lá do Comédia em Pé no Rio, e ele falou que aqui no Brasil, quando chegou o stand-up, eles tinham que diferenciar de tudo, porque o Brasil tem muita gente, então tem piadista, tem personagem... E aí tiveram que deixar essa bem fechado para o pessoal poder distinguir certinho o que é uma, né, coisa. Aí depois todo mundo começou a, acho que, criar sua característica. Aí um usa violão, outro usa gaita, outro fuma no palco. Aí cada um. O Marrom é ele o violão, né? Violão, exatamente. Marrom tem essa característica. Eu vi o Tom Cavalcante uma vez ali no Comedias. Ele imitando, ele fazendo algum dos personagens dele. Pô, brincadeira, é demais, monstro, cara. Demais, né? Porque tem uma coisa do stand-up que é o seguinte, às vezes... Você vê o humorista na televisão, você fala, pô, acho que não, sabe, não mexe tanto com você. Mas no palco, ou no bar, é completamente diferente. É diferente. Porque daí você tem mais liberdade, é você que manda no teu texto. Você improvisa muito com a plateia, aquela zoeira que dá, entendeu? E acho que a imitação, ela também, ela dá uma encorpada no show. Se você tem esse dom de fazer imitação, eu acho que você tem que ter o diferencial dos outros. Então tem gente que é muito bom no corporal, o cara faz uns shows lá, parece que tá... pô, morrendo no palco, fazendo um monte de coisa. Você fala, caramba, não consigo fazer isso nunca, né? Mas aí você coloca a imitação. E eu acho que a imitação com o texto amarrado bom fica muito mais legal, né? Então eu acho que é isso que tá o diferencial. Tem também mais algum cantor no seu casting tem aí? Tem cantor, tem o Krigor também, do Exalta Samba. Boa. Né? É o Krigor. Agora o Domênico com a loucura. Agora o Domênico não. Agora ele não vai. Ah, você gosta do Domênico? Gosta. Não. Tipo assim. Não, mas o respeito, vambora. Meia noite eu tão só, todinho pra te ver, o meu quarto na pior, querendo só você 97 FM. Canta pra dentro. É bom esse Krigor, né, Ale? Passar Ah, tem várias, né? Tipo, eu fazia o Luiz Carlos Raça Negra. Eu ia também, perguntar, né? Do Luiz Carlos. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Língua com fimose, né? Hoje tô eu quem não te quer. O meu coratão já tem um novo amor. Coratão, né? Coratão. Fimose na língua. É, tem, pô, eu fui de grupo, eu toquei em um grupo de samba num tempo atrás, bateria. Eu tava aprendendo a tocar bateria e eu participei de um grupo. E aí comecei a curtir, mas eu curto tudo, né? Eu sou mais do rock, assim, mas eu gosto de tudo. Eu tive banda, um monte de coisa. Ixi, é uma mistura, é legal. Aí eu juntei toda essa experiência e joguei no show, entendeu? Boa. É verdade que você vai pro Japão fazer show? Pô, de novo. A gente foi em 2013 fazer uma turnê lá de... Ficamos 20 e poucos dias lá. Foi eu, Nani Pipo, Luiz França. Luiz França é o que leva a galera pra lá, né? Pra fazer shows. E agora vamos voltar domingão, já estamos embarcando de madrugada. Vamos ficar lá uns 12 dias fazendo show pros brasileiros lá. Que é muito legal. O pessoal sente falta, né? Sim, de humor lá. Pô. E o pessoal ouve muitas rádios aqui, né? Tem muita audiência. A gente tem ouvintes que ligam. Japão, né? A gente vê, às vezes, pelo pessoal que tá ligado, ouvindo. Aplicativo, né? Exatamente. Pelo site. Que tem saudade, né? Exato. E aí, né, aí nessa vez. Bom dia aí pra você, ouvindo na Estádio 97. Não sei se é Kombawa, não, Konnichiwa, não lembro agora. Tem que sair a mais pra fazer. E aí agora a gente vai, eu, Luiz França e o Maloca. O Maloca, MC Maloca, que faz as paródias, que fez Faustão também agora, muito legal vai ser. E o Faustão também imita, né? Porra, meu, mais do que nunca! Estamos aqui, galera! É Estádio 97, é verdade, olha aí. Muito bom, muito bom. A galera aqui incendiando o sua rádio. Eita, é! Tem nego que não sabe, né? O Faustão era radialista. O Faustão, ele era repórter. Repórter dos da noite, galera. É verdade. E você pega os trejeitos do Faustão também. Eu inventei uma parada pra diferenciar de outros imitadores. Porque assim, eu nunca tento imitar um outro imitador. Porque senão fica estranho, né? Porque senão você pega a atenção do cara. E esse Faustão que eu comecei a fazer, eu tava treinando e tal, aí eu fiz uma vez no palco brincando, a paralisada do Faustão tava. E agora, galera? Mais do que nunca. Aí faz aquele olhão e fica assim. Fica um tempo assim. A galera. Essa parte que ela gosta. Mija de rir. Agora, um dos trunfos do Faustão é porque ele é gordo. É. Eu acho que o fato dele ser gordo também o ajudou. Ajudou dentro do processo do carisma do Faustão, né? Junto ao público. E você fala dessa coisa, porque você também é gordo. Falo, porra. Você também é gordo. Aliás, acho que aqui no estudo, a gente. Você, Thaí, tá o Alê, eu, só tem gordo no estudo. E olha que eu emagreci. O Mota, então? Nossa, o Mota, então? O único que não é gordo aqui é o RG. A chamuta do meu lado, você vai falar de mim. Não, mas não dá pra comparar. O Domênico não tá gordo. Não dá pra comparar. Até porque o Domênico tem muito humorista que explora as próprias deficiências. Eu tô gordo aqui. Se é que ser gordo é uma deficiência, né? É, pois é. Não, mas a gente, o stand-up, o stand-up a gente fala muito. Por exemplo, a gente... eu falo um negócio, por exemplo. Você acha, vocês sabem por que o gordo só faz gordice? O gordo só faz gordice, tá ligado, né? Só faz gordice. O gordo usa roupa preta, porque a gente acha que vai emagrecer e não vai, né? A gente só faz gordice. Umas manias. Todo mundo fala que ele emagrece a gordo. Tem gordo que aí bota um colete em cima pra quê? Pra dar aquele acabamento na teta, pra não aparecer a teta, dar disfarçado. E o gordo, você tá ligado que o objetivo da vida do gordo é namorar a magra, você sabe? Não. Pode perceber que todo gordinho namora uma magra. Por quê? Porque na hora de comer, ela nunca aguenta comer tudo, ele sempre vai comer o resto delas. Já pensa no futuro. É muito louco. Então a gente. A vivência minha das coisas que eu passei, eu vou contando tudo, né? A gente assa no meio das pernas, passa maisena. A avó fala: passa maisena, que é muito gostoso, olha a delícia. Como é que é o Belo aí? O Belo. Amor, senta aqui no meu colo. Dessa vez eu imploro. Eu te amo. Parece que a Graciane queria sentar no colo, mas ele não curte ele muito. Eu encontrei ele no aeroporto esses dias aí. Eu ia perguntar, mas fiquei sem jeito. Pergunta pra ele se ele já pagou o aluguel aí de onde ele tá morando. Aí, pois é. O Netinho, cara, foi o seguinte: eu comecei fazendo Netinho e eu fiz no Máquina da Fama, no SBT. Eu fiquei sabendo. E aí eu fiz, cara, assim, com caracterização. E aí, arrebentou? Me colocaram. Arrebentou a moça, né? Como assim, arrebentou a moça? Tá louco? Não. Isso não, mano. Maria da Penha. Aí eu fiz com puta estrutura, cara. E pirou. Aí o Netinho foi e depois retweetou, falando que, puta, nunca tinha visto imitação tão legal. Que legal. Né? E eu gosto de cantar aquela música, né? Não faz assim. E o ciúme é traiçoeiro e faz o amor maneiro se acabar. Não faz assim. E o teu chamego tem o cheiro e o tempero pro meu. Chora. Sensacional, as nuances da voz do começo da música. Essa música é que fica mais parecida. Que é, não seja deselegante. Tem tanta. Sumiu o coração. Ele dá aquelas nuancesinhas, é bom pra caramba. A galera gosta do show. Ai, muito é. Bom, cara. Muito bom, parabéns, hein? Show. Hoje, Rodrigo Cáceres, o comediante Rodrigo Cáceres, aqui também corintiano, que acompanha o Corinthians. Foi a líder, né? Graças a última Deus. Partida com a atuação do Tupanzinho, ele tava lá. Tupanzinho, Henrique e Rivaldo, né? Henrique e Rivaldo. Ezequiel, boca ele torta, tava isso. Lá. É isso aí, daqui a pouco a gente continua mais o papo, tem muito mais imitações aí pra ele trazer como convidado aí do Estádio 97. Estádio 97 tem oferecimento de Nissan, façam test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também oferecimento de McDonald's, eles chegaram no McDonald's, Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Ô, Narigudo, dá um recado da Nissan e nós vamos para os ouvintes, hein? Olha só, amigo, marque na sua agenda neste mês. Você vai sair de Nissan Zero. O Feirão Nacional Nissan está de volta. E agora com 100% da tabela Fipe no seu usado. E olha só essas ofertas. Nissan Kicks SL, o SUV mais desejado das ruas. Agora fabricado no Brasil com taxa zero. Você ouviu? Taxa zero em 24 vezes. É isso mesmo, sem nada de juros. E Nissan Versa 1.0S com pequena entrada de R$ 4.900 e saldo em 60 meses. Você acha que acabou? Que é isso? Tem mais! Promoção outubro de vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro. É isso aí, passe numa concessionária Nissan, faça um test drive e aproveite a edição 100% tabela Fipe, tá bom? Quem testa, compra a Nissan e não esqueça, pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! Beleza, vamos aos ouvintes. 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca Asdrúbal! Asdrúbal! Não sobe mais. O time do Dodô não é sobe mais. Apesar da não lei louca da força, o Palmeiras já ficou pra trás. Aí, ó. Mas aonde, ô trouxa? Que jantada, hein? Aí, ó. Jantada onde? Porrada, Domênio. Aliás, porrada o... onde? Jantou ontem com na farofa, entrevista hein? Depois do jogo. Palmeiras hoje é segundo colocado. Olha lá, terceiro. Acabou o campeonato? Não, mas tá hoje, junto. Falou no hoje. Ué, quantos pontos tem um segundo? Então, tudo bem, mas tem é terceiro. Não importa, não importa. Segundo, segundo. Tá, segundo. É, vamos se informar. Segundo, né? E vamos chegar. O Borja ontem deu a rata, mano. Você viu rata? Que ele agradeceu os diretores, o presidente, tudo. E agradeceu a Leiloca também. Ah, queria agradecer os diretores, a Leila. Já virou diretora. Mas tá na cara. Mas vocês acham que... Ela é a dona do clube, ali. Não, não é assim, não. Alô? Ah, acho que é. Alô? É bagaço do Dodô. Olha o recalcado aí. Alô? Alô? O outro não tem grana pra pagar o bagulho. Alô, Domenico. Meu time é opa, líder, fala, chupa porco. Quem fala? Eu que sei. Não tem grana, não tem dinheiro pra pagar, chupa. Não tem jogador. Teu campeão time. Paulista chupa e brasileiro. Vai acabar essa praga, o ano que vem acaba isso aí. Dá chupada chupa aqui, e paga. 18 milhões aí pro... Sem falatório. Mané. Chupa e paga. Alô, quem fala? 18 milhão na conta. Quem fala? Herbert. Herbert do quê? Herbert Almeida. Viana. Que mais? Herbert Almeida. Herbert Richards. Almeida? Só? Almeida, só. Só. Quantos anos você tem? 40 anos. Versão brasileira. Herbert Richards. Herbert Richards. Eu queria mandar um chupa-tupa. Quantos anos você tem, meu velho? 40. RG, sexta-feira cansado, chegou 4.0. Sai da esteira. Hoje, velho. Hoje, sexta. O Mota não perde um filme desses caras aí. Que caras aí, da Herbert Bicha. Ah, sensacional! Aí eu acho que já é demais, né? Salvou a hora. Salvou, lógico que salvou. E qual que é o bairro? O bairro é Perdizes. Achados tá e Perdizes. Sensacional, RG. Tá salvando em minuto a minuto, hein? É que ele tá nervoso por causa do que o Modesto fez hoje. Ele falou, eu vou me vingar. E o time... Time é Verdão. Nós! Opa! Olha o time Verdão. Verdão! Time Verdão. Eu vou falar pra vocês que é o Verdão. Ei, dá uma segurada aí, pessoal. Ô, velhinho. É, fala só 25%. Fala, Dodô. Assistiu o jogo inteiro. Mas é um carinho pelo ouvinte. Opa, assistiu o jogo inteiro. O que você achou? Nossa, tá bom. Achei que o time jogou bem, mudou bastante. Tô fazendo amor! Depois que o Cuca saiu, acho que melhorou muito. O Vanetinha assumiu bem o time e tá comandando muito bem. Dois jogos. Olha, dá a impressão mesmo, né, que tinham jogadores que estavam bem putos com o Cuca. Não tem o que dizer, cara. Bem, o cara, time, né, o time cara, ele não pode melhorar de uma hora pra outra, jogar bem. Bem satisfeito. Né? Não existe a menor possibilidade disso acontecer, a não ser isso. A impressão que fica é que o problema realmente era o Cuca com todo o elenco, né? É. Parece o Caio um pouco falando. E tá parecendo isso, né? É o que transparece, né? É o que transparece. Então, que parecia que realmente o time não estava comprado com o Cuca, né? Acho que agora o Valentim assumindo, e na minha opinião tem que ser efetivado, vai melhorar bastante. Melhor. E tem que parar com esse negócio de ficar pensando, tem que trazer técnico de outros lugares e ficar rodando sempre as vezes técnico. Tem que dar oportunidade para quem está começando. E para quem está dando certo, né, cara? O Valentim está dando certo, por enquanto está dando certo. Os jogadores abraçaram ele, né? Porra, o Alê. Mas não pode acontecer uma coisa que aconteceu com o Eduardo Batista? Mas Eduardo Batista, a torcida não abraçou ele. Ele já chegou com rejeição. Então, mas os jogadores estão com ele. Que o Palmeiras fez. Não, eu entendo. O Dracena hoje ele foi enfático, dizendo inclusive que ele não ouviu ninguém do Palmeiras falar oficialmente o nome do Mano e que está todo mundo muito empenhado em fazer o que o Valentim determina. Então, e alguns jogadores falaram isso, né? O Felipe Melo, vários jogadores se pronunciaram publicamente defendendo o Valentim. Agora, uma coisa... O que você coisa, faria, Ale, você? Eu vou esperar acabar o campeonato, vou esperar essa sequência aí. Acho que eles vão esperar, né? Eu acho que sim. Porque uma coisa é o auxiliar técnico e a relação que ele tem com os jogadores. Então o jogador procura o auxiliar, não procura o treinador. O auxiliar muitas vezes dá razão. Óbvio, né? Dá razão pra ele, ouve, fala, não, tá, não sei o quê. Nem leva pro treinador. Tenta resolver ali, né? Agora, quem vai tomar as decisões... Quem vai escalar, quem vai tirar da concentração, quem vai tirar do jogo é ele. Então agora a relação muda um pouquinho. Então vamos aguardar. Eu não tenho dúvida que o Cuca sabe mais de futebol do que o Valentim. Não, não tenho dúvida. Só que as relações lá não aconteceram. Né? Eu concordo que o Cuca conhece mais de futebol que o Valentim, mas o Valentim já está um tempo no time e também conhece bastante do elenco. Então ele tem muito a demonstrar, acho que nessa equipe ainda. E vai mostrar pra todo mundo que ele é um bom técnico e tem tudo pra ser um bom técnico. Sabe o que eu acho? Vocês estavam falando aí, Domênico, a respeito do Valentim, que ele conhece o elenco, tá na cara porque ele já tá lá há algum tempo. Deve ter também a simpatia dos jogadores. Mas é muito fácil você segurar o manche do avião quando você tá navegando ali sem nenhuma turbulência, quando você tá navegando numa velocidade de cruzeiro. É aquele negócio bem simples. Por exemplo, o Alberto Valentim hoje no Campeonato Brasileiro, Domênico, não sei se você concorda, mas eu acho que ele tá sem pressão nenhuma. Porque o objetivo do Palmeiras hoje é segurar uma dessas quatro vagas que já encaminha direto pra Libertadores sem passar pela pré. Exato. Não é uma responsabilidade dele ganhar o campeonato. Matematicamente ainda é possível? É. É difícil? Também é. Mas a diretoria não está exigindo isso dele. Está exigindo que ele classifique o time para Libertadores de forma direta. E isso ele vai conseguir. Agora, se ele começa como treinador... Acho que tem outro ponto, se você concordar, mano. Desculpa interromper. Imagina, falei. Acho que na minha opinião também, o que acontece? O Valentim, além dele não ter todos os compromissos, ele pegou dois jogos que não eram tão importantes. Tão importantes com dois times que não são, que estão na zona do rebaixamento. Uhum. Acho que o grande ponto pro Valentim vai ser nos dois próximos jogos, que ele pega Grêmio e pega o Cruzeiro. Acho que vai ser o grande desafio dele. Mas é exatamente o que ele está colocando. Se por um acaso, pelo fato dele não ter nenhuma responsabilidade, acho que tem tudo para ir para frente. É diferente do Cuca, que estava com uma pressão muito grande. Então, mas aí que tá, essa pressão que não existe até agora no Campeonato Brasileiro, eu acho que até o término do Campeonato Brasileiro não haverá. Mas se ele for efetivado como técnico do Palmeiras para o ano que vem, Domênico, a pressão começa. Porque o investimento que o Palmeiras fez, ainda mais ele que vai começar um trabalho, início lá da temporada, tá na cara que vão chegar no cara lá e vão falar, e aí, bacana, queremos agora resultados. Da mesma forma que cobraram o Cuca, ele vai passar a ser alvo. Não é porque ele é o Alberto Valentim, a galera vai falar, vamos pegar leve porque é o brother, Alberto. É, né? O brother. Então, ele vira o treinador do Palmeiras, entendeu? Eu tenho uma teoria com relação a isso. Então vamos lá. Aí fica com o Alberto Valentim, vira o ano, Palmeiras Libertadores e tal, vai disputar o Paulista. E no Paulista, chega lá na a semifinal, ou quartas de final que existe, perde. Toma um pau de um time pequeno, como pode acontecer, como aconteceu esse ano. Se não perdemos pra Ponte Preta. Já é taxado de. Ih, será? Zica, né? Então, né? Já cai, aí será? Já cai, já. Aí, beleza, já pode até cair. Aí você traz um medalhão Mano Menezes. Tá? Gastando 700 mil reais por mês. Pá, 2 anos de contrato, multa de não sei quanto, bebê. Perde pro mesmo, sei lá, quarto final. Vamos não lá. Cairia. Oi. Não cai. Não cai. Não cai. Segura mais um pouquinho. Lá na frente começa a perder. Perde 2, 3 jogos. Perde, de repente, numas oitavas, quartas de Libertadores. Não dá certo do mesmo jeito. E aí? Aí cai. Porque treinador de futebol, aí cai. Então, por que que nós mas vamos ninguém correr? Cai, viu? Eu acho, Sombra, honestamente, que acho que o futebol tem que começar a pensar de uma outra maneira. Sabe? Esse negócio de ficar gastando dinheiro à torto e à direita. Tudo bem, o Palmeiras tem dinheiro. Falar em gastar torto à direita, o Zé Fontinha me disse que o Palmeiras paga pelo Pablo. Ih, Corinthians vai trazer o Pablo? Deu uma azedada. Pablo Vilar, galera? Pablo Vittar? E o quê? É Pablo Vilar, galera. Você sabe que eu ouvi isso aí, mas é... Vilar, ele né? falou errado 3 vezes. Eu ouvi dizer isso também, mas eu não acreditei muito. Mas sei lá, você me passou agora. Você falou um outro agora, um já tinha passado também, eu acreditei. Você, não tem problema, mas se for cobrar o dobro, paga. Mas não é igual o Mano, não, né? Paga e vem mesmo, né? Curioso o senhor não ver depois do Mano, velho. Eu não acho que o Pablo vai pro Palmeiras. Mas é verdade, a gente já não, eu sei que você, de repente, vai pegar no meu pé. Não, ali. Vou pegar em outros lugares também. Fica mal esse eu negócio. Eu não quero ver isso aí, não, hein? Vou pegar na falta de coerência, porque é curioso o Domênico pedindo continuidade do trabalho e ele fica nervoso. E a gente. Não tô nervoso. Vou te explicar se vocês deixarem eu falar, beleza. Passam-se os anos. Mas é elegante agora, tá? Mas é diferente, você tá comparando uma coisa diferente. O Eduardo Batista era um treinador totalmente rejeitado pela torcida do Palmeiras. Sim. Treinador, no meu, ponto você. No meu ponto de vista, um treinador muito fraco. Chegou saindo. Existem treinadores, e se você colocar prateleiras, tem a primeira prateleira, certo. Tem a segunda prateleira. Pra mim, o Eduardo é a última prateleira. Você tá na primeira prateleira pra mim, Dodô. Obrigado. Mas é a última prateleira. O Valentim, não, o Valentim, o Carilli, o Jair, que estava no Botafogo, eles não eram de prateleira nenhuma. Mota tá no rodapé. Eles estão começando o trabalho. Eles vão, aí o trabalho vai proporcionar esses caras. Gosta do Valentim. Eles, então, gosta. Vai proporcionar o trabalho gosta. Do cara no clube, vai proporcionar ele a entrar num patamar da prateleira. É. Então eu acho que assim, é melhor você ter um Valentim que a torcida gosta, o elenco gosta, as pessoas que trabalham com ele gostam dele lá, do que trazer, por exemplo, o Eduardo Batista que veio no começo do ano. Ou trazer, de repente, hoje, o Mano Menezes, concordo. Custa 700 mil reais por mês. Técnico retranqueiro. Isso. Acho que é por causa de... O jeito dele é o jeito de trabalho do cara. É o jeito do nome, do cara. Mas não, esse amor acaba quando o amor vai mal, hein? Mas o amor acaba com o Mano Menezes, acaba com o Cuca. Acaba com qualquer um. O amor acaba quando você cai. Aí tá, o que eu quero dizer é que a gente tem que mudar o raciocínio. Acabou o amor. O raciocínio tem que mudar. Tem que mudar. Porque não adianta você ficar contratando medalhão, gastando uma puta de uma grana com o treinador. Isso aí é teoria. O torcedor quer medalhão. Mas, não, torcedor não. Hoje, é, sim, hoje se você perguntar pro torcedor do Palmeiras, eu duvido que eles querem, eles preferem o Mano ao Valentim. Né? Perde no Brasileiro. Mas perde, Paulo, mas então, perde o Mano Menezes cai. Também, aí você faz a pergunta. Não cai, mas não faz cai. A pergunta quando o Mano perde. Ô, Domênico, você entendeu? E o Mano Menezes só entrou em alta de novo porque ganhou a Copa do Brasil. Ué, mas isso não é. Então, só ganhou, ele ganhou a Copa do Brasil. Então, assim, mas é um ponto de vista, é o meu ponto de vista. Eu acho que tem que se mudar, isso tá mudando. Concordo. Eu acho que tem que mudar. Eu acho que você tem que trazer treinadores novos. O futebol brasileiro tá muito cheio de treinador mimimi. Mas é teoria. Treinador aí. Ó, desculpa dizer. Dorival, técnico fracassado, nunca foi pra mim. Eduardo Batista, esse cara tudo ruim. O Luxemburgo. Pode falar, um outro. Oswaldinho. Ruim pra cacete. Pelo amor de Deus, ruim pra mulher. Oswaldinho voltou lá. Eu acho que agora chegou o momento da gente, sabe, renovar, renovação. Boa, Dodô. Hoje o Tite começou a fazer um curso. Ô, Calção, e aí? Eu acho que o Tite tem que começar a fazer um curso. O professor Bruno aprende, chegou o Tite. Verdade. Fica boa, Calção. Você vê, ó, tem um treinador de futebol, o RG já comentou. Obrigado, casa. O treinador que o pessoal comentou, o RG fala muito desse treinador. Mancini. Acho que ele é bom treinador. Mancini. É um cara que por onde passou, ele deixou bons trabalhos. Ele tá com o time do Vitória, gente. Olha o time do Vitória. Olha, olha o time. É de chorar. É ruim. É ruim. Não, mas nossa, é ruim com vários R's. E ontem o Atlético Sombra. Paranaense deitou nos caras. Então, mas o Sombra. Tudo bem, é ruim, mas é ruim demais. Ruim. E o Vitória. E o Vitória hoje não tá nem na zona do rebaixamento. Tá se segurando aí, hein? Mas o time é ruim, gente. É ruim. Essa é a verdade. Herbert Almeida. Almeida, um abraço pra você. Almeida. Deixa o seu palpite pra Grêmio e Porco. Palmeiras 3-1. Opa, nós, irmão. Deixa nós seguir o campeonato. Vai pra cima do Grêmio. Aonde, filhão? Se enxerga. Ouve o que eu tô falando. Aí um confronto direto. Aí depois vamos ver. Confronto direto. Nós vamos pegar esses caras lá. Ganhamos desses coitados na casa deles. Pode ficar só três. Deixa com nós agora, porque agora é o Valentim, é nós. Deixa com nós, Vieirinha. Vai na liberta, deixa com nós aqui. Quem é Valentim? Nós vamos ganhar no nosso salão de fé. Isso, garoto. Inclusive, eu não sei, Herbert, se você tem acesso aí aos jogos do Palmeiras. Não sei se você assina aí o Premier, alguma coisa do tipo. Mas dentro do chiqueiro novo lá, o Corinthians tem mais vitória do que o time de vocês. Ali sim é o nosso salão de festa. Mané. Vocês olham embaixo da tela pra ver se o Arana não tá lá. Você não tem nem acesso aos números, nem conhece a história do teu estádio. Nossa. Mano, ele não deu nem atenção pra você, ele quer mandar um abraço. É lógico, não tem argumento. Vamos lá. Primeiro que eu mandar um chupa-tuca. Chupa-tuca. Um salve aí pro pessoal do grupo do Pan. Isso, e o chupa-fita, né? Isso é um otário, mané mesmo. Mané. Puta de um otário, manézão. Isso. Ô, garoto, nós. Ô, Herbert. Tem umas dicas bacanas pra você aqui, ó. Remédios caseiros pra tratar a asma, cara. Que eu tô vendo que tá meio ofegante aí, ó. Gengibre aí é bom. Aí frigo, você vai ver o que é bom pra tosse. Café. Sensacional. Valeu, Herbert. Um abraço. Parece o Darth Vader. Opa, vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver bola na rede. Opa. Quando você pensa em um aperitivo pra acompanhar o seu jogo, o que vem na mente, mano? Ah, meu amigo Sombra, tá na cara, né, irmão? Não pode dar milho, cara. É amendoim. Mas, ó, vou te falar a real, Sombra. Não é qualquer amendoim, não, parceiro. Tem que ser o Mendorato, o seu parceiro de futebol. Boa. É isso aí. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante deliciosa. E não importa se você está curtindo o futebol sozinho, com a galera ou com a família, Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera. É isso aí, Sombra, mandou muito bem. Então, rapaziada, vocês já sabem, né? Se tem jogo, tem o Mendorato, um golaço de sabor, um produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. É isso aí, mano. Estádio 97 também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Oferecimento da ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Hoje o nosso convidado aqui, o Rodrigo Cáceres, comediante, tá aqui. O Chaves, Colorado. Estamos aqui no Estádio 97 e estamos aqui com todo mundo e a gente vai comer sanduíche de presunto. Isas. Sensacional. É verdade que você gosta muito de desenho animado? Cara, demais. Cara. Eu comecei a assistir desenhos e eu comecei a fazer dublagem na época, né? Agora parei, mas... Por conta disso, eu queria fazer as vozes dos desenhos, tá, os seriados. Aí eu comecei a pesquisar muito, né? E veio e comecei essa parte de dublagem. Aí tendo show, tem essa parte também. Eu não sei se vocês sabem, vocês gostam de sertanejo? Não sei se vocês gostam de sertanejo. Opa! Marca, eu adoro. E tem uma ligação com um desenho que eu não sei se vocês já manjam. Comecei a pesquisar essa parte e tal. Eu descobri que tem uns cantores que cantam com alguns timbres diferentes. Um canta rouco, por exemplo, tem o Bruno Marrone, canta rouco e tal. Você sabe por que ele canta daquele jeito? Não tenho a menor ideia. Isso é real. Eles começaram a ser influenciados desde moleque por desenhos animados. Por isso que você falou desenho, eu já citei aqui. Por exemplo, vou provar pra vocês aqui. Bruno Marrone, mais ou menos, e o desenho que ele é influenciado. Diga. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. sou um cara carente. Eu dormi, abadabadu! Mesma coisa. Ah, ele vira o Flintstone. É o Flintstone. A mesma Flintstone, coisa. Então tem várias influências. Os cantores têm influências nesses caras. Qual? Tem mais? Tem mais? Tem mais? O Daniel. Como é que é o Daniel? Ele canta com uma frescura na voz. Uma voz mais corporada. Tipo assim. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero, eu jamais quis, você me faz sonhar. Pedro Cristóvão, que dá um potinho de mel. É o ursinho Poo, né? O viadinho que gosta de mel, né? O ursinho Poo gosta de mel. Essas besteiras aí. Ô, Cáceres. Bom. Eu tava fuçando agora aqui no seu Twitter, tal. Você faz o Homer Simpson? Faço o Homer também. Eu fiz já em outros programas, né? Oi, gostaria de comer amendoim Santa Helena? Oi, Dan! Rosquinhas! Ai, muito bom. Pensa muito que nós bom, temos véio. Ouvintes que falam que a voz da RG lembra um pouco a do Homer Simpson. É verdade. Você acha? Ele é o próprio. Lembra um pouquinho, sim. Em casa ele fica de uns falam Homer e outros o Leão também. Dizem que é o Leão. Leão de circo velho, aquele que já não tem mais dente, não tem mais garra. Você bate nele e faz assim. Isso! E você? Aquele leão lá que tá lá na TV com você, ele tá rugindo? Ele tá numa outra fase, viu? É. Surpreendente. Aquele lá, o nome de Galão, Brasil! Ele... Não, não, é outro. Ah, não, esse é outro. Esse é outro. Ele quer o Água na Carol. Água na Carol. Só Gilberto Vargas. Água na Carol. Que era isso aí? É. Mas o leão tá bonzinho agora. Tá bonzinho? É. Tá low profile. Leão de Deus. Não chega a ser de Deus também, né? Mas ele tá mais tranquilo, viu, Sombra? Não exagera. E tem mais gente de desenho? Mais personagem? Personagens. Na parte da dublagem que eu faço nos desenhos, tem o Timão e o Pumba, né? Também, né? Ei, Timão. Dá pra pegar meu pijama na mala, por favor? Sim, Ratum da Batata. É lindo dizer. Tem aquele... Eu me remexo muito. Ai, loucura. Todo mundo maluco aqui. Ai, que coisa louca, Leo. É verdade, esse cara é sensacional. Não, muito bom. Scooby-Doo. Né? É, Scooby-Doo, canavacesco. Estádio do muito bom, Cara, Deus, eu até esqueço de tanto que tem. Louco, Rodrigo Cáceres! É verdade, olha aí, meu. Brincadeira, é muito bicho. Difícil nesse mercado de dublagem, né? É difícil pra caramba. Eu fiz um estudo, assim, eu não cheguei a fazer profissionalmente, eu fiz um ano e meio, estudei, fiz algumas coisinhas pequenas, mas agora eu tô querendo voltar. Você tem DRT de ator? Tem DRT, eu sou ator formado. Pra ser dublador, precisa ser ator. Eu fiz teatro uns 6 anos, fiz Macunaíma e tal, depois fiz dublagem, aí fiz curso de locução, aí fiz rádio, TV, publicidade, fiz um monte de coisa. Tem alguma coisa que você não fez? Tem, mas não posso falar aqui. Bob Esponja. É algo que você não fez que o Mota fez? Ah, com certeza. Mas a gente pode... Resolveu. Você gostou, Mota? O que você acha? Nossa. Tem 10 Zacarias, hein? O que você acha, Ale? Casal bonito. Eu tinha, hein? Eu levava pra alimentar fácil, velho. Levava o McDonald's todo dia. Olha aí, meu. Gosta de bacon, né? Gosta de bacon. Gosta de bacon. Qual a imitação mais complicada de fazer? Cara, a imitação mais complicada que eu achei... Eu tô tentando ainda fazer alguns cantores sertanejos. Lua Santana não consigo ainda. O Jorge Mateus tá bem difícil de fazer. O Faustão foi muito difícil. Eu demorei uns dois, acho que um ano e pouco pra imitar o Faustão. Cara, e ainda caramba, não acabou. Meu, tá legal, mas... Fica não... mais de ano elaborando. Cara, eu fico treinando, aí você vai fazendo. Depois que fica automático na sua cabeça, você consegue fazer. É que nem o Zacarias. Falou, pum, tá, a voz, o botãozinho já muda na hora. O Faustão também já tá assim. Então tem várias, né? Hoje que é meio que automático que eu faço. Silvio Santos, é verdade. Você, hoje o Silvio, ele fala mais baixo, né? Ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo, com relação às suas imitações aí, cara, tem algum cara que você imitou que ele já achou ruim? Porque tem cara que melindra, né? Hoje, qualquer motivo aí que o cara tem aí, eu não quero que me imite, o cara já espana. Tem algum cara que você curtia e você parou de imitar porque o cara espanou contigo ou não? Cara, graças a Deus, comigo nunca aconteceu, mas eu conheço muitos amigos que já tiveram problema. Em alguns programas de TV, por exemplo, não pode fazer fulano de tal, porque ele vai lá e processa. Tá? Ah, é? Caramba, velho. Aconteceu também na época, né? Na época do outro programa, o Silvio Santos não quis deixar fulano imitar, tal, aquela coisa. Então, às vezes o cara dá uma melindrada, ou às vezes por conta de alguma outra coisa. Então, eu sempre procuro fazer o Zaca e as imitações. Lógico, a gente é humorista, a gente vai zoar. mas sem denegrir aquela coisa. Então, assim, eu procuro fazer sempre um negócio que eu vejo que eu não vou ter problema. Então, o pessoal até pergunta, ah, mas você vive fazendo zaca, a família não reclama? Ah, eu falei, não, pelo contrário, eu converso com a galera da família, eles apoiam total tudo que eu faço, eles adoram. É que você dá um up, né? Você não joga o cara pra baixo. É, aí eterniza o cara também, né? Que muita gente, Rodrigo, esqueceu, e aí, claro, hoje tem criança, essa rapaziada nunca viu. É até uma maneira de homenagear. Não, é uma homenagem total. É. Meu não joga, não denigre, né? Não joga. Agora, o mundo tá tão chato que os trapalhões, pelo humor que tinha naquela época, teria problema hoje. Hoje não faria. Porque você não pode... Essa quietezinha dos trapalhões hoje não saía mais nenhum. Hoje não, mas você tá vendo que tá tendo remake, né? Agora fizeram um remake novo dos Trapalhões. E aí o Mumuzinho faz Mussum, aquela coisa, o Gui Santana perfeito, faz o Zaca. Tá animado. Mumuzinho. O Mumuzinho tá é o mais perfeito, cara. Mas o Zacarias também tá bem. O Gui é ótimo. Ah, mas não, eu vou falar pra você. Os melhores ali me aparece. O Zacarias e o Mussum. Isso, sim. Os dois eu assisti o novo trabalho, eu não gostei. Então, só que as piadas não dá pra ser igual antes, que nem o Olê falou. Porque... porque um cara... Um era o negão que bebia, o outro cara zoava que era gay. Pra chamar de urubu. O outro era nordestino. Hoje dança, né? Você via maldade naquilo? Nenhuma. Mas quem tem mal no coração, vê maldade em tudo. Exatamente. O dia tá muito mais legal, amor, mas tá muito difícil a gente fazer piada. Tudo a gente tem que ficar pensando, ah, eu vou subir no palco hoje, não posso. Oh, tem cara que levantou outro dia e bateu num cara no palco, de novo, assim. Sabe? Verdade, cara, né? O cara falou assim, show nunca comigo, aconteceu nada. Deus, não, porque nunca o meu show é mais de boa, mais leve. Tem algumas coisinhas ou outras de duplo sentido, lógico, mas é bem de boa. Mas tem um amigo meu que, por exemplo, por causa de time, você fala de time? Meu, não, porque acessou São Paulo, usou não sei o quê. O cara levanta, às vezes... puto com você. Nossa. Tem um Domênico na plateia. Eu? Já pensou? Esse é o perigo, velho. Tem um humorista que é... Contrário. Eu falo um negocinho de time no show também, que a galera fica... Tem um humorista que eu esqueci o nome agora, que é judeu, que é gordo, que ele tava fazendo piada... Aconteceu com ele. Isso foi uma história que saiu na Veja, inclusive, saiu na revista lá, que na capa, tipo, o cara subiu no palco, e ele tava falando dele, não tá falando do cara. Só que quando a gente, por exemplo, eu falo de gordo no show, as pessoas, eu não falo você agora, mexe, eu falo de comigo. Claro. Se a pessoa se identifica, ela vai dar risada. Você mexe, né? Agora, se a pessoa se sentir feliz. Acho que tá falando dele, né? Entende como uma ofensa. Exatamente. Né? Já deu branco em você no palco? Já. Assim, tipo, falar, meu. Total. Aí você tem que mudar trocar uma piada, né? Aquele chavãozinho. É porque esse show, na verdade, ele tem muita coisa. Então, é eu tô no palco full time. E aí o cara que toca violão comigo, às vezes ele viu que eu tava errando o texto ou trocando a ordem, porque o show tem uma sequência. Sim. Então não pode trocar a ordem, que primeiro é locução, música e tal, e vai indo. E você trocou? Eu troquei a parada, fiz... Complicou o cara. Aí, não, ele foi junto comigo. O Darth Vader. Só que depois ele falou, então... O Domênico fez o Darth Vader. Você trocou. Eu pensei que era integrante novo. Não fiz o Darth Vader, não. Depois ele volta e ele fala, faz aquela parte. Aí aquilo lá, você esqueceu. Aí eu zoo, às vezes eu falo, pô, esqueci essa parte, verdade. Aí você tem que sair. A gente improvisa muito no palco nessa parte. Quando esquece. Às vezes o pessoal, a gente errou a piada, o pessoal nem sabe. Não. Então, mas ele sabe. Então ele ri do meu lado ali, mas ele... E a plateia, tipo, pode atrapalhar? Demais. Isso pode ser... Ó, a plateia pode ajudar muito. Uma vez aconteceu o seguinte. Fui fazer 3 shows em Curitiba. Fiz um em cada lugar, né? Isso que é legal fazer lá, né? É muito legal. Curitiba Comedy e tal. Fiz um show lá uma vez, aí tinha um músico antes. O cara subiu, começou a fazer a música. E aí tinha um bêbado lá na plateia, tomando um uiscão lá, garrafa, já um tempão lá. E ele deu um grito, o cara se atrapalhou já na música. Beleza. Aí entrou o primeiro comediante. O cara começou a falar, mas na minha vez o cara, tipo, falou, tô aqui. O cara começou a xingar, sai daí, e a galera adorando o jogo. Não sei o quê, começou a falar um monte, beleza. Aí tiraram o cara, então, acabou. Fui fazer um outro show no outro dia seguinte, em outro lugar, em Curitiba, mais um bêbado levando. Falei, outro? Aí, 3 dias que eu fiz show, tinha 3 dedos na plateia, eu falei, posso pedir música? Ale Oliveira, velho. Aí você falou, pai, vai pra casa, não precisa vir me acompanhar. Toda vez, pai. Toda vez, cara. Hoje... Mas às vezes o cara ajuda, por exemplo. Então às vezes tem um cara que fala um negocinho na hora do show, e você começa a bater no cara no bom sentido. E ajudar o cara. Uhum. Aí, vira um gancho, ajuda, né? E ele ajuda o show. Né? Beriscada, né? O cara legal lá, tem a cona, não sei se posso falar, né? Tá um negócio grande. Aí tem o japonês. Então a gente brinca muito com isso. Isso aí vai valorizando o show pra caramba, né? Porque às vezes tem gente que vai repetindo ver o show e falar, puta, não vi isso. Você tem que ter esse... O improviso, rapidez, né? É verdade. Hoje estamos aqui com o Rodrigo Cáceres no Estádio 97. Eu! Comediante! Fazendo o Estádio 97 aqui com a gente. E a pessoa falando que você faz muitas imitações. Muita gente que já assistiu você. Falando, não é só o Zacarias, não. Ei, tá mostrando um monte aqui bastante de personagens aqui. Muito bacana. Agora, se você não tem o dom pra comédia, se você não tem nenhum dom artístico, o teu lance é fazer uma faculdade, né? Ah, aí, meu amigo, se você dentro de uma gama aí de profissões, você pretende, por exemplo, ser administrador, engenheiro de produção, né? Se ser um contabilista, um engenheiro civil, um engenheiro de computação, preste muita atenção. A faculdade certa pra você, com aval das avaliações oficiais do MEC, é a ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa. A ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. E são muitos os diferenciais. Quem faz ESEG faz porque quer ter uma formação decente, não é porque quer ficar no boteco do lado enchendo a cara de cerveja, não. Tá? A ESEG, você tem um atendimento direto com o professor, orientação profissional, simulação de processos seletivos, você tem um núcleo de empreendedorismo, você tem um laboratório de inovação tecnológica, você tem um corpo docente onde todos os professores, atenção, todos os professores atuam no mercado. Isso auxilia demais. Todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG obtenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. Faça já sua inscrição, o vestibular está chegando aí para o primeiro semestre de 2018. A ESEG está com condições únicas, únicas mesmo. Atenção, olha, vai lá no site, faz a sua inscrição, inscreva-se. ESEG.edu.br, ESEG.edu.br. Ou utilize sua nota do Enem. ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Tem cornetadas? Corneteiros, do estádio 97. Sempre apito, vai os gamba. Opa! E eu vou sempre ajudar. Sempre vai ajudar os gamba. Sensacional. Sempre ajudar, sempre ajuda, sempre ajudar os gamba. Pois é, o hino, velho. Aqui é Tony Palestra, Zona Norte. Vamos, Dodô. Boa, Tony. Sensacional. Sensacional. Muito bom, hein? Boa. Tony concorrendo à vaga de Estranho no Ninho. É maior a letra? Já ganhou. Pera, calma, só um pouquinho. Calma. Fiquei sabendo que essa a letra é maior, hein? É. Eu coloco, é sensacional. Muito bom. Tem que pegar a letra inteira. Tem que ver. Pegar a versão extended. Pega essa música. Polegada. Pra mim é uma melhor música que eu vi em toda a minha vida. Nossa, que deitada. Hoje não. Olha aqui, ó. Até hoje, tudo que eu já ouvi é a melhor. Alguém levanta. Nós vamos fechar o programa com a versão integral. Extended. Alguém levanta o mano lá, coitado. Porque tá na moda do integral, então nós vamos trazer a versão integral da música. Boa, muito bom. É extender. Versão 12 polegadas. Levanta o gambá carioca, mas levanta o outro aí também do teu lado, ó. É o senhor, seu Rodrigo. O que tem eu? Olha, não contavam com minhas astúcia. Mais uma cornetada aqui no oferecimento dos amendoins Santa Helena. Um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Fala, galera. Estádio 97, Thales aqui de Guanazes. Pergunta pro Rodrigo aí, ele coleciona também action figures. Eu tô ligado que eu coleciono e acompanho junto com ele. Fala pra ele como ele. As pessoas recebem esse negócio dele colecionar, comprar boneco e ser velho. Na verdade eu coleciono action figures. São bonequinhos, né? Só que é uns bonequinhos mais de luxo, é uns que são articuláveis. Aqueles então... de 4 contos. Não é tudo isso, mas ele vira 4 contos. Mas são bonecos calcados em personagens famosos. Isso, é personagem de filme, personagem de série. Ah, é? Walking Dead. Eu levo isso bem a sério. Mas isso é super caro mesmo, né? Não chega a 4 pau, mas é 1.000, tem uns de 800, de 1.000. É aqueles da McFarlane, né? Não, é do Hot Toys, Interbase, são as marcas mais fortes. Você não tá sabendo, Vieta. Mas custa... O McFly também tá caro. O McFly é mais... Ele tem umas carteladas, né? Tem uns estilos diferentes. E esses daí você paga aí por volta de... Você comprar lá fora, você paga mais barato. Uns 500, 600 pau. E ele valoriza muito. Daqui a pouco tá custando 1.000 e pouco. Então, quantos bonecos você já tem? Mostra pra nós aí se tem aí. Eu tenho em casa lá, acho que exposto. Eu tenho um expositor com vidro, com LED e tudo. Exposto devo ter uns 90 e guardado pra expor eu tenho mais uns 30. Então você gosta desse universo geek, por exemplo? Universo geek, eu faço, eu tenho no meu canal, no, no canal do YouTube. Eu tenho um programa chamado Geek World, que eu faço reviews desses bonecos, faço cobertura de eventos geeks também, né? Tudo, ah, tudo legal, voltado ao humor e tal. E agora eu quero voltar mais com esse programa, que eu dei uma parada, porque não tá dando tempo de fazer tudo, mas eu vou voltar. Uau. E aí ele falou, né, como que eu falei assim, porque a pessoa acha que é coisa de criança, e não é, isso é um hobby de adulto, porque você precisa ter um... Você tem uma opção que você compra isso. Né? E isso me gerou coisas, parcerias, então é legal isso aí, é um negócio que dá pra virar bem. E outra que nem dólar, né, ô Rodrigão? Você compra ele no valor, daqui a pouco tá valendo mais, você vende, pra né? Caramba, não, com certeza. Você já chegou a vender algum deles? Já vendi, essa semana passada aí vendi um 5 aí. É mesmo? É, mas é porque tava fora de foco da coleção. Tem fora de foco assim, você compra pra ver como que é, baratinho, você olha, ah, puta, não é muito legal, você vai e vende. É esse carro que você tá aí hoje, você comprou com esses bonecos. Também, tá bem. Parabéns, viu? Não, comprei com o humor, né, com a carreira toda aí, com os bonecos não, com o boneco eu não vendo, porque eu tenho dó de vender, porque quando você coleciona, você não quer vender. Não tem gente que só compra e vende, eu deixo lá exposto, gosto. Qual o seu preferido? Assim, eu tenho hoje o preferido meu, eu sou muito fã do Jim Carrey, né, então todos que eu tenho do Jim Carrey, eu gosto muito, e eu tenho Máscara, o Máscara, eu tenho o Mr. Bean. É no escalão quarto, que é genial. É perfeito, com a roupa, é genial. Então acho que são os meus preferidos. Ah, não, eu tenho o carro DeLorean do... Putz, DeLorean, do... só que ele é na escala 1/6, ele é desse tamanho aqui. Caraca. E o boneco cabe dentro, né? Esse aí vale uma nota. Caraca, velho. É muito grande, assim. É na escala. Você pagou 6, uma grana aí. Esse aí vale mais que o meu Celtinha, né? Certeza. Com certeza. Eu não paguei tão caro, mas hoje ele tá valendo muito caro, que ele já tá meio que raro, porque não... Não tem mais, né? Tá com a documentação em dia, daí tá fazendo um negócio agora. Tá meio sem carta. Tá meio pegado... Quanto ele vale hoje, Rodrigo? Eu acho que ele hoje, se você for comprar, assim, na internet, alguma coisa, eu acho que deve estar valendo uns... 6 pau. Caraca, seis, até caraca, mais, talvez. Talvez mais. Moto, até, eu já vi por anúncio. Quanto você pagou, 9. Rodrigo? Você lembra? Eu paguei, acho que na época, eu paguei parcelado, lógico, mas eu paguei num cara do Japão, eu trouxe por 3 pau. 3 pau. Já dobrou, é. Porque os caras fazem um número limitado, né? Exatamente. Tudo é número limitado. Dizem que você tem uma TV que sai do teto, que é pra impressionar a mulherada. Quem que tá falando isso aí? Dizem, as pessoas, você tem uma TV, o Bernardo Veloso. Você leva a mulherada pra casa aí pra impressionar. Não, você tem uma TV que sai do nada, sai do teto, a mulherada pira. Não, eu tô impressionado que ele leva uma mulherada ainda. Isso que eu me Na verdade, foi o seguinte, quando eu montei o apartamento assim, né? Eu tava montando. E eu não gosto de muito fio aparente, essas coisas. E eu ia colocar a TV na varanda. Aí um brother meu falou, meu, tem um suporte aí. Por exemplo, aqui esse estúdio, nesse momento, você ia matar. Não, é que você não gosta de fio aparente. É porque o pé direito não é tão alto, então ficavam os fios aí. Eu falei, pô, aí o cara tem um suportezinho, então fica como se fosse o teto, você aperta um controle remoto dessa TVzinha. Mas não é pra impressionar ninguém, que lá eu coloquei por causa minha. Foi desumilde agora. Eu tava namorando até pouco tempo agora também. Você chegou a contratar um arquiteto pra fazer esse projeto ou não? Eu contratei. É, mano, você tá no mesmo nível, hein? Você tá no mesmo nível, viu, mano? Ô, Marcão, você percebeu que os corintianos estão tudo de boteirinha, né? Mas o arquiteto só fez merda lá, o ar-condicionado não funciona, que ele colocou tubulação de cobre lá e tudo errado. Não, tubulação de alumínio. De alumínio. Aí eu só funciono o vento agora. Agora, Vieira, eu tô cabreiro com essa observação. Você aperta o controle remoto e desce a TVzinha. Mas é outra TV essa. Ah, é outra, essa TV é pequenininha, tipo um monitor de 30 polegadas. É aquela TVzinha de 80 polegadas. O outro da sala é um projetor, então aí é maior, mas não desce. Eu tenho uma pergunta também pra fazer pro Alê, cara. Tô pagando tudo isso aí. Nosso Rodrigo Cáceres, ele tava falando a respeito dos bonecos que ele já pagou uma baita grana. Alê, quantas bonecas você já pagou mais de R$1.000? Não, porque tem umas bonecas aí nos sites, Alê, que você sabe que custa caro, velho. Por exemplo, tem o M-Class, velho, você acha umas bonecas caras lá. Cara. É tipo 3 conto, meu. Já pagou, hein, Rodrigo? Já pagou, Alê? Já consultei o M-Class. Não, é que eu conheci duas pessoas. Tem uma amiga, né? Conheci duas pessoas que já trabalharam lá. E prestam serviços lá? E prestaram, hoje não prestam mais. Não, mas eu não... Aposentaram. Eu não gosto muito desse estilo. Tão famosos, porque eu gosto de ir no... Eu gostava, né? Quando eu tava vivo, evidentemente. Você casou, morreu, né? Exatamente. Mas eu gostava de ir no estabelecimento adulto, na casa da Luz Vermelha, ali pra resenha, drink. Sei. Aí, de repente, escapa um mamilo aqui, uma coisa ali, você vai... Na zona do meretrício, né? No belisco, mas na resenha. Massagenzinha com happy end. Um abraço a toda a galera aí do 222, que eu gostava. Do escândalo também, né? Não só o 222 também. Precisa fazer um programa lá, hein, pra dar uma soltada, né? Vamos, Ale, você chegou na rádio na época errada, cara. Eu não vou citar nomes aí pra não comprometer ninguém, mas tinha um integrante do Estádio 97 que eles iam... Tem um que tá lá em Minas agora. Tem. E um no Rio também. O Portuga fazia parte, mas o negócio é o seguinte, os caras jogavam no psicológico, chegava nessa época de final de ano, que a mulherada vem trabalhar em São Paulo, a mulherada tá longe da família. Integrantes aí do programa, não vou nominar pra não ficar numa situação indelicada com ninguém. Mas aí você complica levavam, todo mundo. Levavam, viu, ORG, levavam panetones... Levavam champanhe. No final de ano, a mulherada tá carente, família longe. Os caras ganhavam a mulherada no psicológico. Os caras ganhavam a mulherada no panetone. Acho que já teve de irmão. Tudo, hein? Ô, imagina, a mina custa 600 conto, o cara ganha no panetone, velho. Ô, mano. Ganhava. Ô, mano. Você lembra de um que levou ela pra casa? Levou. Levava em festa, pra família, né? Apresentou pra família. Família. Apresentou pra família? Ah, não. Sim. A prima? A prima? Nós temos um amigo que levou. Nós temos um amigo que levou. Ah, ano novo, e aí o pai catou ela. É, e o pai catou. Ah, não. É. E a mãe pagou, pagou. Pegou desconto, pegou não, desconto. Não. Desconto. Bolsa pai, Família. A mãe foi lá no fundo e tava o pai lá no tanque. Dando a encarcada, né? Aí a mãe pegou também. É o se vira nos 30 mesmo. Não, mas devia ser porque esse ano o estádio faz 18 anos. Sim. Então... Maioridade, né, pô? É sim. É, estamos fazendo 18, né? Vai dar briga. Ó, né? Vamos lá, mais uma cornetada. Vamos aqui algumas cornetadas. Profissionalismo, não? Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59,00 só nas concessionárias Ford. Ô, mano, como corintiano, eu te peço, cara, pelo amor de Deus, para de elogiar a porcaria do Romero. Dá um braço a torcer e dá razão pro Ale Oliveira, cara. O Romero é horroroso. Nossa. O cara só sabe correr. Correr, dedicação, comprometimento com a marcação. O Cleison também tem. O Cleison joga muito melhor. Pelo amor de Deus, tira o Romero do time, cara. Ele não escuta o mano, escuta o Ale Oliveira. Obrigado. Valeu. Nossa. Geraldo e Dona Elia Franco. Pega a vassoura. Eu vou me retirar do programa. Eu não sei se o cidadão. Eu acho que talvez ele deva estar morando na Nicarágua e ele não deve estar ouvindo o programa. Eu já falei inúmeras oportunidades aqui. Que eu gosto do Romero, é um cara dedicado e etc. Sempre elogio o cara. Só que hoje, faz algum tempo já que eu venho falando que o Cleison precisa ser titular. Ou ele ou o Marquinhos Gabriel. Eu ainda acho que o Cleison serviria talvez aí como uma opção pro segundo tempo, porque ele pega a defesa cansada e realmente quando ele entra, ele faz um salseiro ali na lateral do campo. Então o negócio é o seguinte, hoje... Já isso tem o quê? Acho que um mês que eu venho... Tá dando o bracinho a torcer, né? Esse bracinho murcho aí. E realmente quando ele entra, ele faz um salseiro ali na lateral do campo. Então o negócio é o seguinte, hoje... Já isso tem o quê? Acho que um mês que eu venho... Tá dando o bracinho a torcer, né? Esse bracinho murcho aí. Esse bracinho de frango a torcer, né? Aonde, filhão? Ó, tá bom pro você, ó. Ai, a bundinha do neném. Ai, a bundinha do anão. Ó, bundinha do anão, ó o risquinho aqui no meio. Ó, mano, posso falar? Nossa, os caras te achavam forte, velho, mas depois que o teu irmão entrou aqui, velho... Deitou em você, velho. Filhão, o bagulho aqui, ó, é seco. O esquema hoje aí não tá... A moda não é mais ser estivador de porto, igual o meu irmão quer ser, velho. Não, mas... Hoje o esquema aí é o cara tá trincado. Meu irmão tira a camisa, mano, parece um rocambole. Mas mano, seco, mano. Seco do jeito que você tá, mano, você passar na frente do Emílio Ribas, o cara te puxa lá pra dentro. Nossa, que deitada. Não, aonde, Marcos? Filhão? Meu irmão, mota, parece um colchão amarrado, irmão. Ó, mas eu tenho uma notícia boa. Vou mostrar pra você a mola do colchão daqui a pouco. Muito bem. Molinha pequena, ó, eu tenho uma notícia boa. Essa aí. Eu tenho uma notícia boa pros corintianos que entendem de futebol, muito diferente do Bay, do Mano. São poucos. Eu acho isso difícil. Isso é muito antes. Está se remoendo procurando ser campeão brasileiro, né? Eu acho que vai ser difícil o Corinthians segurar o Romero, porque ele tem muita proposta aí nessa próxima janela. Tem pelo menos mesmo, umas 3 faculdades de medicina que quer abrir esse corpo para estudar. Vamos lá, mais uma cornetada. Mais cornetadas no oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Seguinte, vocês estavam discutindo aí sobre o calendário, né? Se deveria ou não mexer no calendário pra que os times tivessem novamente interesse pelo Campeonato Brasileiro. Cara, eu acho que uma solução seria você diminuir a quantidade de times, né? Porque historicamente aí você pega 4, 3 times da Série A, são saco de pancadas, cara. Os caras não conseguem fazer nem metade dos pontos do campeão. Então, a forma de você elevar o nível da qualidade dos jogos e também tornar um calendário mais ameno aí para os times seria você reduzir 4 times aí da Série A. Flávio de Pirituba, Palmeirense Roxo. Um abraço. Boa. É uma ideia. Vamos lá, mais uma cornetada. Cheiro de arroz queimado, São Paulo rebaixado e o Marcão é um viado. Isso. Nossa. É isso. Do lado, tá todo oriçado com o bumbum dilacerado. Nossa. E vai. Então vem se jogar a Série B assim. É lenhar. E vai. Agora que eu descobri a música. Vou levar lenha. Quer jogar com o CRB, amor? Que vem se pegar o Guarani, amor. É lenha. Bom. Um abraço. Muito Jaca bom. Do Morumbi, Santista. Valeu, Jaca. Jaca. Jaca. Ah, pro inferno, Jaca. Jaca do Morumbi. Jaca, vai pro inferno, Jaca. Mas o Marcão gosta de levar uma lenha no fim da noite ali. Não, é isso, não vale tudo, quase mas, tudo. Mas é tudo. Brother ali, que é isso. RG, vamos dar o um recado da Bradif, velho? Vamos sim, meu rei. Olha essa oferta imperdível que as concessionárias Ford têm pra você. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$177 ou 3 parcelitas de R$59, Sombra. Muito bem, é isso aí. Apenas 3 parcelas de R$59, velho. Esse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível é muito barato. Quer mais? Quero. Outubro é o mês da troca do amortecedor. Amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka e Fiesta Rocam, velhinho. A partir, sabe de quanto? Quanto? De 4 parcelinhas de R$141. É isso mesmo, eu disse 4 parcelinhas de R$141 para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira, seu Shadow. Então consulte mais informações num distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Side Atlântica, o lançamento Trisul que cabe no seu bolso. Acesse sideatlantica.com.br e conheça o decorado. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Vamos aqui, deixa eu ver, mais uma cornetada antes do momento sem parar, vamos lá. Aí galera do Energia, aqui é o Ailton aqui do Estádio 97, aqui é o São Bernardo do Campo. Pô, o Domênico é engraçado, cara. Eu fui lá no muito. Google, digitei Mundial. Pô, apareceu um monte de liquidificador Mundial. É isso mesmo, Domênico? Não apareceu nada do Palmeiras, estranho. Nem o Bonner apareceu lá, pô, Domênico. Nossa! Domênico, com alguma intimidade ainda. E aí, Domênico? Nossa, que deitada. Ah, não dá. Traz uma pai pra juntar o Domênico. Nossa, muito tá todo contrário. Estatelado aí. Muito pelo contrário, o cara é burrinho, né? Ah, não, juiz. Mais uma cornetada, vamos lá. Segue. Rapaziada, do Estado 97, que é o Lúcio, São Paulino, da Vila Alpina. Vocês sabem qual que é a diferença entre o Ibope e o Bop? É que o Ibope faz a torcida do Corinthians aumentar e o Bope faz ela diminuir. Valeu, rapaziada. Um abraço. Nossa, isso que é deitar, mano. Segura o que essa faz, aí, trouxa. O que faz, não? Ah, é, segura aí, mano. O que faz olha, a torcida olha. Do Corinthians aumentar é a sua irmã, quando ela propia. Ah, juiz! Ah, agora, juiz! Agora! Tem mau criamento. Finalmente. Cartão amarelo pra você aí. Finalmente. Que é Libertadores, irmão. Que é Libertadores, RG. Do peito pra baixo, tudo é canela, mano. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, galera do Estádio 97. Quem fala aqui é Cleiton da Vila Brasilândia. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí pro senhor RG, número 2, o rei dos trocadilhos. Ô, RG, você faz parte dos santistas que ainda acreditavam no título do Santos e ontem Kaique do Cavalo? Não. Ou você faz parte daqueles que sabia que com esse time vecchio aí você não ia pra lugar nenhum? Nossa. Responde aí, RG. Um abraço. Vai, Corinthians. É, a gente até ficou David no Brás, velho. Sensacional! Eu vou me retirar. Juntou tudo, salvou a hora. Eu vou embora. Não. Mais uma. Não sou obrigado. Dodô, boa tarde. Flávio de Pirituba falando. Seguinte, cara, você ficou sabendo aí que o Filipão recusou a oferta do clube chinês que ele trabalha lá pra renovação milionária porque ele quer voltar para o Brasil? Cara, o que você acha? Você acha que já tem alguma coisa encaminhada com o Verdão, bicho? Não. Santo Deus. Um abraço. Santo Deus. Não. A verdade é que eu acho que talvez o Filipão tá de saco cheio de ficar lá fora. E o Filipão, convenhamos, hein? Cansou de ganhar 35 Filipão, reais, né? O Filipão. Nossa, já é. Milhões. Já tá 5 milhões de reais. Já tá, né? Faz tempo com o burro atrás da, né? Muita grana. Mas o Leão, que o Sombra perguntou hoje. O Leão também. Lá no... Já ganhamos dinheiro. Não, né? O Leão não quer mais mesmo. Mas o. Pelo menos não como treinador. Ele falou que o Filipão, embora realmente tenha muito dinheiro e tal, ele não consegue ficar longe dos gramados. Ele já poderia ter parado faz tempo. Faz tempo, né, Ale? Tem mas dinheiro, hein? Muito dinheiro, pô. Ele ganhou dinheiro em Portugal, ganhou dinheiro onde foi. Ah, chimarrão, né? Mas ele diz que ele gosta de ficar no... Ah, a mulher você feia. Vai voltar pro Brasil, Filipão? Uma chimarrão, né? Só isso que ele... Quem tem mulher feia não gosta de ficar em casa, essa que é a verdade. A mulher dele é São Paulina. Ah, mas não é cansa, né? Sim, mas é feia, ué. É feia? Com todo respeito. Quem tem mulher feia quer sair de casa. Eu não sei se ele vai parar, não. A minha dúvida é o seguinte, tem time grande no Brasil que gostaria de contratar o Filipão? Interrogação. Eu não só sei. Lá no Sul, hein? Bela pergunta, hein, Ale? No Grêmio, não. Eu não sei, não. O Grêmio ele fez uma passagem ruim, a última aqui em São dele. Paulo... Peraí, eu não duvido, não, de repente. Aí não duvido. Aparecendo um São Paulo, eu não duvido. Você acha? Ainda é o Filipão. Eu não duvido. Eu não contrataria. Não duvido. Eu acho trapaceado. Não duvido. Eu respeito a história, mas não contrataria. Você tá louco. Eu, putz, mas nem... Deus ok, não, você não contrataria. Mas nós não estamos falando do pior técnico mas do mundo. É, não é, não. Longe disso. Eu apostaria. Ô, velho, vocês estão de brincadeira. O Filipão ali. Os dois últimos episódios que eu lembro desse sujeito. A goleada que o Brasil tomou em casa para a Alemanha de 7-1. E mesmo depois disso, o Grêmio que abraçou o Filipão e falou: volta aí, você é o cara, a torcida gosta de você. Ele largou o Grêmio aí, tomando uma escovada em campo e desceu pro vestiário, deixando o time lá a ver navios. Esse cara não merece nenhum clube do futebol brasileiro. Times brasileiros que tiverem vergonha na cara não repatriam esse cara. Não, eu acho que o saldo dele ainda é positivo. Força é positivo. Ele ganhou muita coisa importante. Ah, mas Copa, Copa do Mundo ganhou. Pô. Essa geração, ela me parece desatualizada. O 7-1 apagou a Copa que ele ganhou. Não, ganhou muito cedo. Ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, ganhou tudo, Copa do Brasil. O cara constrói o nome, né? Depois tem que manter, é difícil. Tem que manter. É igual a artista. Véio. Nessa geração, acho que eles não têm mais saúde pra aguentar o dia a dia. O Levi, o que ele tá fazendo lá no Santos, coitado. Gente boa, mas não aguenta. O Osvaldo, outro cara, gente boa, mas não... Não dá mais, tem mais, né? O pique, velho. Tem uns caras que não dá, tem que renovar, né? Chega de gente boa, velho. Cansado de gente boa. É, o amigão da galera, né? Felipão é treinador de bola parada, mano. Chega dele. Gente boa. Ó, vamos lá agora pro Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Momento Sem Parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar sua vida no seu tempo dinâmico. Hein? É rapidinho, hein, Domênico? Vai embora. Ter tanta idade, sem capacidade de raciocinar. Até o Motinha me botou no chão quando eu tremi tentando andar. Trocadilho fraco já rendeu meu saco. Sem o andador vou me aposentar. Eu comprei Playboy da Dercy Gonçalves, a mulher mais nova que quis namorar. Tô aqui tremendo, suando e gemendo, escolhendo a cova em que vou me deitar. Ai, ai, lambeu azulejo. Alô? Alô? Quem fala? Johnny. Como? Johnny. Isso. Johnny do que é o nome completo? Do Santos Barbosa. Barbosa. E quantos anos você tem, Johnny? 48. RG 4.8. Ele era do tempo? De que tempo, RG? Do Johnny Quest? Sensacional. Johnny Quest era sensacional, Johnny Quest. Né? E o... Eis la question. E qual que é o... Vai qual que é o bairro, né, que você mora? Não, como assim, piorando? Eu moro em Cotia. Meu Paca, nome não é Johnny. Paca, Tatu. Tá Cotia, não. Tá piorando. É, tem o macho é a fêmea do Cotia também, né? É. E o time, qual que é o time? O time é o Corinthians, campeão. Corinthians. Ô, Johnny. Paga. Sexta-feira estão tudo na rua. Ô, Johnny, por falar no seu nome aí, me lembrou o Johnny Herrera, goleiro do Coringão aí. Você lembra do Johnny Herrera? Tem saudades dele? Não. Eu tenho saudade do Jairo. Ele se envolveu num acidente de carro, né, mano, Johnny Herrera? Foi. O goleiro que eu tenho saudade é do Jairo. É que o Johnny Herrera, ele tem o bracinho curto, ele não conseguiu esterçar o volante e entrou reto na curva. Né? Ele Herrera a entrada, né? Muito boa essa, Sombra, nossa, parabéns. Era... Pô, valeu, Ale, obrigado. Eu gostei, pelo menos. Tá tentando se superar. Nada, aí, vai lá, senta no colo. Você devia se espelhar, RG. Aproveita que você tá de shortinho, senta no colo. Faz um curso com o Sombra. Ô, Johnny, nada. Menos galho aí, ô Oliveira. Hoje estamos recebendo aí também o Rodrigo Cárceres aí. É Cárceres, né? Cárceres é o cárcere privado do Marinho, aquele lazarento lá. Mas o Rodrigo Cárceres, humorista e corintiano roxo aí também, tá participando conosco aí. Tem alguma pergunta pra fazer pro Rodrigo? Acho que umas três aí. O Rodrigo chegou lá no teu tempo do show de rádio ou não? Sim. Não, acho que não. Você chegou a ouvir o show de rádio? Ah, não, show de San Girardi. San Girardi? Não, não. Não, né? Não, assim, depois eu vi... Ele é mais novo que o... Eu tenho 36 anos, né? Então não peguei... Nossa, mas rodou com pneu murcho. Algum jogador de futebol que hoje em dia, assim, merece, ou você faz imitação, como tinha antigamente, a turma imitava muito Sócrates, muito... Calção, Pelé... Tem algum jogador de futebol aí na sua mira aí que dê pra imitar ou pra zoar mesmo o cara ou não? Na verdade, o jogador... Hoje em dia os caras estão muito ninguém muito fala, certinho, né? Não tem ninguém, ninguém fala, é difícil pegar a característica, né? Ah, todo mundo imitava o Pelé, aquela coisa, o Ronaldo, né? Pô, na verdade, eu gosto de Kinder Ovo, porque vem com surpresas. E na última vez veio, né, 4 bolas e 2 linguiças. Mas eu sou calção, você faz. Qual? Casagrande. O casal. Eu disse que o tipo do Corinthians é bom, né? E a gente conversa. Na verdade, no show eu faço uma brincadeira, né? Ah. Agora, imitação. Eu tenho alguns shows que eu faço. No show, eu faço o casão, mas é uma situação muito rápida junto com o Ronaldo, né? Então é uma coisa que não é uma imitação. Eu não falo que é uma das melhores minhas, com certeza não é. Mas eu tô treinando alguns caras aí. Em breve teremos. Você se inspirou em quem pra seguir essa carreira aí de imitador e humorista aí? Qual um cara assim que você vê ele se apresentando assim e racha o bico de dar risada? Tem algum assim que você se inspirou? Tem. Que já se foi ou que tá com a gente ainda? Cara, eu sou fã, assim, maluco do Ronald Golias, né? Que eu assistia, eu ria demais. O cara só de você olhava pro rosto, só de olhar, já ria. Só falar nada. Chico Anísio, cara. Essa época eu peguei assim, eu era pequeno, mas eu peguei muito. Então, os Trapalhões, mesma coisa, né? E hoje eu gosto da galera mais... O Tom Cavalcante, pô, me ajudou muito. Trabalhei com ele pra caramba também. Que imitadores, né? E lá de fora também eu tenho algumas pessoas que eu gosto muito, né? Eddie Murphy, Jim Carrey. Essa galera que também influenciou na imitação lá fora. E aqui eu gosto de um monte de gente. Pô, Pedro Manso, meu amigo, gente boa demais, imita muito. O Beto Ora também, que gosto muito. Beto Ora, grande imitador. Né? Tinha o Serginho Leite. Então, a galera das antigas... Serginho Leite já foi, né? Saudoso. Mas eu aprendi muito com os caras, porque... E a galera que eu escutava também nas rádios, que fazia muita imitação. O Sérgio Portioli fazia programa imitando. Então, acho que eu fui pegando essa galera, que eu gosto da galera das antigas, né? Eu tenho a galera mais nova, mas eu sou muito dessa escola das antigas aí. Sim. Por isso essa ideia de imitar uma coisa, ou imitador, ou artista mesmo em si, não tentar pegar caco de outro imitador, eu tenho que fazer o máximo, então, essas dicas foram dessa galera aí. Boa. Ô, boa. Johnny, palpite! Palpite pra quê? É, pro jogo do Corinthians. Ué. Ah, Corinthians já ganhou o campeonato mesmo, e é uma velha, acabou. Tô contigo. Ô, mano. Oi. Não, vou falar uma coisa pra você, não existe mídia anti, existe mídia anta. É verdade, concordo contigo, viu, Johnny? Tem mais um dos Trapalhões quando aí. Quando acabou o primeiro turno invicto, quantas rodadas já foi? 11? 11 ou 10? 10. No segundo turno? 11, porque a mídia anta foi assim, né? 9, o Corinthians perde, pô, agora. O campeonato tá aberto. Aí o Corinthians ganha, o campeonato acabou. Aí o Corinthians perde, o campeonato tá aberto. Então os caras não sabem, tudo uma rampa, né? É verdade, mano, concordo contigo. Nossa, foram 10 rodadas. Você vai ver o tamanho da rodada. Uma rodada é campeão, na outra não é. Aí depois na outra é de novo, na outra não é. É, tá. Falou, bom. Maria, você já repetiu abraço, isso aí, vai. Por coisa pro Rodrigo, valeu, um abraço, tchau. Tudo de bom. Por trás, hein? Tchau. Você quer por trás, é? Galinha. Nome do cara, Johnny, velho. Tem nome de Google Boy mesmo, de garotão de programa. Johnny Bigan. O maluco vai dar uma salgada em vocês. Esse aí? Boa, Johnny. Obrigado pela audiência. Vai saber, Johnny, aí. Ele sente prazer. Né? Boa essa foi boa. Sensacional. Sensacional. Parabéns, chefinho. Tchau, Penoso. Tchau. Vamos lá, mais um ouvinte, momento sem parar. Três ouvintes na sequência, sem parar, ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Vou pra segunda divisão. Não vou não, seus otarião. Não tem esquema, não. Eu quero ver dizer Então... Não vou, não, o quê? Não o quê? Vou, não. Que o mito quero problema, só um problema. Eu já fui o soberano, vai. Eu sou um catador. Me chamava até de tiro, minha fama acabou. Vai. No Morumbi, sou pipoqueiro, fora de casa sou um ovo. Diretoria só faz merda e quem sofre é o torcedor. Pra ser a divisão. Eu espero que o chefe Benedetti se engasgue hoje com a paella. Música sensa. Alô? Boa. Alô? Quem fala? Tudo bem? Olha ela de novo aí. Olha aí, Iris. Aí, Iris. Tudo bem, Iris? Tô bem, sim. Ah, que bom. Iris. Bom esponja. A Iris que é dos mulambos. É, casada com flamenguista. O corintiano rico. Você é flamenguista. Só mano, é. Flamenguista. Ela é flamenguista. Ah, é verdade. Ela é casada com corintiano. Corintiano, é verdade. Nem falou xixi, já perdeu o xixi. Nem falou flamenguista. Flamenguista. Não, é que ela é do Piauí, não é? Eu não sei sotaque, não. Ô, Iris. Oi. Domingo é meu time contra o seu, hein? Vamos ver se isso dá uma facilitada aí, hein? Ah, não. Quer mais que o São Paulo se dane. Oh. Oh. Eita! Opa! Pés. Nossa, que lenda, um elefante na loja de cristais. Eu meio, Iris, foi que pessoa desagradável. Cavala, né? Foi deselegante, Iris. Deselegante. Eu não pensado, sobra... hein? Tadinho do Marinho. Agora achou que ela ia vir assim, ó. O Sombra achou que ela ia vir toda... Ah, não, o Flamengo já não precisa mais desses pontos. Vamos doar o ponto pro São Paulo. Já deu logo no meio. Boa, Iris, isso aí. Já deitado. O levantou o Sombra agora aqui, mano. A Iris estourou a melancia na cara do Sombra, velho. Porra, velho. Porrada, Sombra ficou com cara de pano molhado. Não, agora. Mas sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer, Iris? Ah. Diego e Hever vão sofrer uma contratura muscular. Vão ficar o resto do ano sem jogar, vão perder a Sul-Americana. Hã? Mais fácil o Romero ou alguém do São Paulo. Nossa, o Romero é do São Paulo, você tá entendendo bem, viu, Iris? Eu não, sei não. Que o Romero ou alguém. Mas o futebol que ele tá jogando não é mesmo de nada. Ô, Iris, não tem. Nossa, tem mano. Não tem umas panelas e uns pratos pra você lavar? Não, não. Juiz! Ô, Iris, agora o Flamengo ganhou bem do Bahia ontem, o Flamengo goleou o Bahia. Ontem pela internet, jogou bem. Mas você acha que agora o Flamengo vai ressurgir no Campeonato Brasileiro? Você acha que ainda dá pro Flamengo correr atrás do título? Ou você acha que agora o foco não, é só a Copa Sul-Americana? Não, título não. Calma. Corinthians, assim, os corintianos se exaltam muito, que já é campeão. Pra mim, campeonato só vai acabar em dezembro. Então, nossa, que quando, já era, quando acabou. Acabar todas as rodadas, aí sim, Corinthians vai ser campeão. Mas até lá tem muito acabou jogo pela frente. Boa, boa aí. Acabou nada, não. Mas, ô Iris, quarta-feira que vem tem Flamengo e Fluminense pela Copa Sul-Americana. E aí, o que você acha que vai acontecer? O Flamengo vai levar um pau do Fluminense? Vai. Não, eu acho que vai ser um jogo bem disputado, na verdade, né? Dois cariocas, mas assim, eu torço pelo meu time. 2-0 pra mim tá ótimo. Ótimo. Tinha que distribuir o jogador com um monte de arma no morro pra brigar pelo morro. Devia ser o Fla-Flu, agora devia ser assim. Caramba. Briga pelo morro. Sabiá é um técnico e o Rubinho é outro. Nossa, o Rubinho, exatamente. Você viu, o Rubinho vai morrer. Ah, mas também, meu. É, nossa, hoje é o fim. A gente vai falar de novela, hein? Programa de futebol, pelo amor de Deus. Nossa, a mina deitando em vocês de novo. A gente tá tentando trazer um assunto que você manja, que futebol não tá dando. Ah, nossa! Ave Maria. Um a um, um já a já um. Já tá sentindo a dor do jogo, Sombra, né? Ponto pro Sombra. Já tá sentindo a dor do jogo, ponto. Já. Vai ser 2-0. Vai sonhar. Então tá bom. Iris, um beijo pra você. Vai. Obrigado pela... Ó, Iris, eu vou lançar um desafio. Se o Flamengo ganhar, você vem fazer aqui o estádio 97. Ah, não. Beleza, então. Tá bom? Beleza. Você vai ser estranha no ninho se o Flamengo ganhar. 2-0. Aí você pode trazer o peraí, Sombra, São Paulo ganhar. Contraponto. Peraí. Tem que ter o contraponto aí também, Sombra. Toda aposta é legal você ter o benefício se você ganha e também ter o castigo se você perder. Só que se você não ganhar a aposta, Iris, se o Flamengo tomar um pau do Fluminense, e vale a classificação, não é só com relação a esse primeiro jogo. É do São Paulo, é São Paulo e Flamengo. Então é o jogo do São Paulo com o Flamengo. Então, Iris, o negócio é o seguinte, se o Flamengo perder pro São Paulo, você vai ter que ficar 6 meses sem ligar no estádio 97 e o bar vai marcar aí. Como não dá? Vale a pena, você tem que ter o contraponto. Faz esse favor pra gente, né? Convida a Ellie e fala pra ela ficar com a camisa do time contra o time que ela não torce aqui, ó. Sentado. Aí isso não pode, mas né? Mas eu posso ligar, né? Oh, o pau mandado pode. Vai, Marcela. Vai, vai, vai. Vai, o boi pode. É. Boi pode. Boi, isso, como boi. Boi, como você boi. Respeita. Saiu pro Dia das Mães e não voltou, né, safado? É. Vocês estão faltando respeito ao moça. Mandado, pode mandar. Vai. Dá o endereço aí que nós vamos entregar ele. Ô, Iris, um beijo pra você, Iris. Vai lá chicotear. Obrigada, boa tchau. Noite. E bom término aí. Valeu. Vai passar o pano no chão. Vai, São Paulo. Isso. Nada, ela tem um marido pra fazer isso. Terceiro ouvinte, momento sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e está usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Ah, essa é melhor, não. Essa é baixa. Ah, de novo, e essa é ainda... mãozinha pro alto e vamos que vamos. Esse é legal, tá, legal. Tá fora do C4. Não, eu já é boa, hein. É uma melhor que a outra, viu? Essa é boa, hein? Domênico vendido. Sampaio Correia, vai passando em Guarani. São Paulo vai jogar Série B. Luverdense, Criciúma, Paraná e Avaí. São Paulo vai jogar. Vai jogar o quê? Série B. Vai, Marcão. Canta, vai, todo mundo cantando. Canta, Marcão. Série B. Série B. Vai, Zaca. Som Zaca. Vai, Zaca. São Paulo vai jogar. O quê, Zaca? Série B. Série B. Sensacional, Zacarias. Série B. Gostei, Didi. Alô. Muito bom. Sensacional, Luan. Alô? Lindo, né? Quem fala? Fabrício Francisco Costa Oliveira. Flamenguista. Mais um flamenguista. Mais um mulambo, nossa. Essa mulambada, bicho. Mais um, é nóis. E aí, rapaziada? Ó, mas isso comprova que a torcida do Flamengo é maior do que a do Santos aqui na capital, cara. Verdade. Mas só entre RG. Mas só entre os vivos. Ô, infelizmente. Mais um pra falar bobagem. Ah, mas aí, ó, os números comprovam. Já vem com os dois pênaltis. O cara liga uma vez por ano, é o mesmo? Não, mas ó, pra você ter uma ideia, o Sombra. É o mesmo, RG, boa. Acabou com o Marcão, né? Não, mas. Ó, acabou agora. Mandaram um negócio no Twitter aqui que eu esqueci o nome do ouvinte aqui, mas o cara falou. O pichador lá da Vila Belmiro, cara, gastou um quarto da lata e pichou a vila inteira, cara. Seu time tá bem, você tá bem humorado. Nossa, assim, nossa, que dentada. Tá humorado, RG, calma. Mas a brincadeira continua. RG, continua sexta-feira, RG, calma. Mas no show. Fica cantando as musiquinhas aqui. É, eu detesto. É, palhaço. No show, que faça isso. Mas RG, respeita. Diga, no show, às vezes eu pergunto, né? Que nem São Paulo, tem corintiano, tá? Eu perguntei santista. Aí sempre dois levantam a mão, de verdade, é sempre dois. Aí eu falo, o Edson e o Pelé. Né? E, aí, e às vezes o terceiro com o Edinho é solto, né? Galera fica. Mas se quiser achar o pichador lá da Vila Belmiro, é só ir na praia e ver o Teletubbie que tiver com a unha preta, velho. Isso. Esse cara que vende algodão doce na praia. É, o Pikachu, o Chapolin, Teletubbie. Quem tiver com a unha preta lá, é o que pichou. Como que é o Chapolin? E não contavam com minha astúcia. Teu locutor, né? Mais forte que um burro. Mais inteligente que um asno. Boa, boa. Sensacional. Ô, Fabrício. Opa, fala Sombra. O São Paulo e Flamengo, pro São Paulo é uma pedreira esse jogo. E você, como torcedor do Flamengo, você tá encarando esse jogo como um jogo fácil ou como um jogo complicado? Como sempre, jogar contra o São Paulo aqui dentro é duro. E eu tô na expectativa de conseguir o ingresso pra ver pela primeira vez no Pacaembu esse jogo, cara. No Morumbi já cansei de ver. Mas quero ver no Pacaembu. Mas que expectativa de conseguir ingresso? Você tá esperando porque cair no teu quintal? Porque só vai vender no dia do jogo a partir das 15 horas. Lá no Pacaembu, o que sobrar, entendeu? Imagina o tumulto que vai estar. Ah, porque vai ter muito flamenguista ali. E é, outra... Vai lotar, um chiqueirinho ali, vai lotar. Cara. A maioria, ingresso, né? A maioria dos ingressos aí vai sempre pra mão das organizadas. Os caras já viajam de lá pra cá. Rio, a maioria já fica no Rio. Já fica no Rio, pra se cá, sobrar, vem pra cá. É só o que não vender mesmo. Ô Fabrício, você que tá mais por dentro das notícias do Flamengo aí. Flamengo vem com o time titular no domingo ou vai poupar alguns atletas aí, cara? Pelo que eu tô ouvindo, vem com o titular, viu? Estão dizendo porque que o Guerreiro não joga. Não, o Guerreiro já não joga. O Guerreiro não joga. Ele tinha vaga pelo brasileiro da Libertadores, né? Mas o Guerreiro não joga. Também. Mas o Guerreiro já não tá jogando, né? O Guerreiro vai jogar, pô. Ele saiu, foi poupado, ele não machucou, não. É bom jogador, não brinca. Ele não vai jogar. Você quer uma fase boa, não, hein? Você quer um exercício que não vai ser fácil pros... Pro meu São Paulo, na verdade, né? Não, diga, nosso São Paulo ali. Nosso pegar São Paulo. O time do São Paulo hoje e tentar ver quem consegue, quem é titular no time do Flamengo, você vai achar uns dois. Talvez o Hernanes. O Hernanes E o Prato, talvez, brigando Prato... com o Guerreiro, viu, então, mas o Guerreiro... Ele tá muito acomodado, ele tem que ter uma sombra forte nele. Então, mas aí é um. Aí mas é no discutível. Momento, ambos estão no mesmo patamar. É. Em ah, termos mas de... o Prato, eu acredito que deve ser por conta do time, né? A bola não tá chegando. E a vibe não tá boa. Mas cara. É preocupante tá isso, né? Você pode pegar osso, cara. Posição por posição. É difícil você encaixar um do São Paulo entre os titulares do Flamengo. Lógico, e até o Hernanes mudando até muita característica. É, jogando no lugar do Arão ali. O Everton Ribeiro, né? Diego, não vai, cara. Não, você põe vai ele no lugar do Arão, é. Cuejar e Arão. É. Entendeu? Acho que o Cueva. Mas daí tem que tirar Everton Ribeiro, Everton ou Diego. Eu não tiraria nenhum dos três. Boca de trapo, eu liguei antes da final da Copa do Brasil, meu. Porra, velho, vocês... Tão louco em seu zica do caramba. Eu torci pra você, velho. Não vem, não. O Vieira foi o único que falou que ia dar Mendonça. Você é mó zicado, mas tá vendo, maluco? Eu falei que ia dar Cruzeiro. Eu falei que ia dar Cruzeiro. Não, não, então você vai lá, velho. A gente vai pagar o ingresso antes. Tão zicado que vai dar sorte pro São Paulo. Eu tenho condições de pagar. A gente quer que você vá. Fabrício. Escola dois. Um pra mim e um pro meu pai. Não. Pagar não é um problema. Imagina, que de escola é cola ruim. Ô, amigão, um abraço aí, pra você. Sobrinho. Deixa o seu palpite pra São Paulo e Flamengo. Vai ser duro, mas eu acredito numa vitória do Flamengo. E com todo o respeito, mas eu queria estar lá pra cantar segunda divisão. Nossa, já sofreu muito na mão de vocês ouvindo isso aqui, cara. Ah, mas é porque vocês são nossos filhos, Fabrício. Pra tirar onda, é o que vale é tirar onda. 2x1 no domingo e 1x0 na quarta. Em cima do Vamos ver. Em cima de quem? Do Flor. Flor. Então tá bom, Fabrício. Um abraço. Vê aí, dá um calor nos gambá, hein? Já estamos chegando, velho. Deixa com nós. Deixa com nós. Aí, Mulambo, se fecha, rapaz. Deixa com nós. Vocês não vão ganhar do Bambi, Mulambo. Se fecha. Como assim não vai ganhar? Você vai torcer pro São Paulo, mano? Não, lógico que não. Mas resgata as origens aí, Ô, Domênico. É, percebi isso, mano. Domênico, se o Bambi não ganhar, Bambi é teu pai. Volta pro puleiro. Segue o jogo, sem falatório. Fala aí, mano. A chance de São Paulo voltar pra zona de rebaixamento, velho. Se o São Paulo ganhar, é enorme. Ó, o São Paulo hoje, ele tem 34 pontos. O Vitória, que tá atrás dele, tem 33 e a Ponte Preta tem 32. Próprio Curitiba, velho, tem 31. É obrigado a ganhar. A chance de São Paulo voltar pra zona de rebaixamento, velho, é enorme o São Paulo ganhar. É enorme. Não, a questão não é. Tem um resultado intermediário que... Vitória e o Vitória ganhar o clássico E o Vitória... Também tem que ganhar. Mas eu sombra, tem que pensar na próxima rodada. Se o São Paulo empata, o Vitória teria que ganhar e a Ponte também teria que ganhar. A próxima rodada é muito mais importante. Qual que é o São Paulo e quem? São Paulo e Santos. É clássica, muito mais difícil. Imagina, eu aceito a Série B. Na minha opinião, é mais difícil o São Paulo ganhar do Flamengo do que do Santos. Também acho. É clássico, eu acho. Eu falei, mas é clássico local, é muito mais difícil. Quem teve hoje o técnico demitido e readmitido? É o Santos. Tá jogando nada, é cara. Santos tá jogando nada. O Santos tá jogando menos. É? Mas é clássico local, gente. Não é sacaneando, não, cara. Aonde é São Paulo e Santos? Pacaembu, mano, do São Paulo. Olha, Pacaembu é nossa casa. Ô, Vieira, deixa eu fazer uma pergunta. Fala aí. Acabou o programa, vai embora também, o quê? Você prefere que o Grêmio ganhe ou que o Palmeiras ganhe? Não, sempre que o Grêmio ganhe, lógico. Não, mas espera aí. Mas você acredita que vai se ganhar do Palmeiras, vocês vão ter gás pra dar um calor, pelo menos, ou tirar o título? Cara. Eu acho que não, porque nós vamos ganhar a Libertadores, né? Para! Tem carro de três rodas. Deixa com nós, vocês ganham a Libertadores. Deixa lá, deixa com nós. Você vai tirar a diferença. Confia em nós. Vai ficar três faltando sete rodadas. Segue o jogo, sem falatório. Não tem camisa, porco. Aqui, ó. Sobra, presta atenção. Não tem camisa. Vou falar agora, no final do programa. É o seguinte, flamenguista. Esses caras aí, a galinhada, a hora que vê o verde ali no retrovisor, vai dar uma medrada. Essa é verdade. Esses caras medram pra nós. Pode escrever o que eu tô falando aí. Se nós chegar aí, ó, ficar seis pontinhos, não tem camisa. Abraça nós. Seu time não tem camisa. Deixa com nós. Inclusive, ô Mulano, ô Fabrício. Ô Fabrício, eu vi o ano passado, nessa discussão, ô Fabrício, nessa discussão, Fabrício, de todo mundo que tá no estúdio, o único que não tem mundial é esse coitado aí, ó. O único, coitado que não tem mundial é ele. Nós vamos ver isso com vocês, trouxão. Valeu, Fabrício. Tem camisa sem mundial. Ele tá no rim toda hora, valeu. Esse foi o momento sem parar. Agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. Você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa, o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas de R$59,00, só nas concessionárias Ford. Estádio 97 também no oferecimento de McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Dodô, daqui eu vou no Extra. Ah, mas você vai bem, né? Fim de semana chegando e junto com ele, mais uma rodada do futebol. E o Extra Gol vai entrar em campo com uma seleção de produtos show de bola, hein? É a sua chance, meu amigo, de abastecer sua geladeira, RG com a Amistel. É a Ale Oliveira, a cerveja que é craque no sabor e no preço e que bate um bolão na qualidade. Você já pode torcer pelo seu time favorito apreciando uma boa cerveja Amistel geladinha, hein? Quando o assunto é economia, o Extra é campeão, meu amigo. Não tem pra ninguém, não. Boa. Pare de ficar correndo por aí à toa, economia. Vá direto ao Extra e aproveite as melhores ofertas do Extra é Gol. No Extra você encontra a melhor cerveja, os melhores produtos, com as melhores ofertas aí para fazer da sua casa o estádio do seu time. Tá esperando o quê? Junte a torcida e comemore. Vem mais futebol por aí. É, meu amigo, um brinde aos bons momentos com a galera. Um brinde aos preços baixos do Extra é Gol. Mas atenção, beba com moderação. Então faz assim, ó. Corre lá pro Extra, amigão, vai! Boa, Dudu. E a gente não poderia ir pro fim de semana sem antes... Opa! O decreto! Que rufem os tambores! Ah, hoje é decreto especial, porque hoje é dia da festa do miojo. Em 3 minutos tá todo mundo comendo. Então me chama de horário de verão e vem perder uma horinha comigo. Porque eu não sou cerimonialista, mas hoje eu vou fazer a sua festa. Nessa sexta, me chama de Ben 10, que eu tô na captura de uns monstros. Então vem com o bonde do carteado barra poker barra cacheta barra rouba monte. Com Akari, RG, Neymar, Luxemburgo, Silvana da novela, eu e ele, a Zaya Full House. Boa, Ale! Silvana da novela. Silvana é de melhor, velho. Ale é um monstro. Já vi uma mesa jogando cacheta, hein, RG? Cachetinha. Cacheta é bom. Olha, recado importante pra você aí, que é do fitness, adepto do estilo de vida saudável, começa hoje no AMB, Brasil Trading Fitness Fair, tá bom? Que vai ter um monte de atrações pra você que curte. Marcão, boa, Marcão! Aê, Marcão! Marcão, não me decepcione, Marcão. Vai colar na Juju? Vê se filma aí. Deixa eu trombar ela no show do Lucas Luco lá amanhã que ela vai ver. Atenção, segunda-feira saberemos aí se o Marcão vai ficar ou não com a Juju Salimene. Pior que eu não sei, cara, porque eu vou trombar ela e a Jaque, cara. Vai estar uma do meu lado puxando de um braço, outra puxando do outro. Sombra, quer valer quanto? Quer valer quanto que esse Marreco vai falar segunda-feira? Eu não vi ela lá. É, inclusive tem pouca gente na feira, né, mano? Vai ser fácil de achar. Bacana, você acha que ela vai estar andando entre os réis mortais? Ela vai estar no camarote VIP, filhão. Você também não tá na imprensa? Quem quiser, lá. Quem quiser, é lá mesmo. Informações, vai lá no site btff.com.br. btff.com.br. Ingresso à venda no aloingressos.com.br/btff. Vamos agradecer a presença do Rodrigo Carlos. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado pelo convite aí. Muito legal. Uma bagunça legal. Onde tem, quando tem show? É, temos show agora com o Japão domingo, então só vai ter show depois. Só em Tóquio agora. Se alguém quiser ir em Tóquio assistir. Quiser, não, fala que hora, de repente, né? Quem quiser aqui do Brasil ir para o show do Japão, o ingresso é de graça, só paga a passagem e vai, né? Não, mas pessoal do Japão lá que quiser ir, então já tá todo mundo já sabendo da programação, já tá divulgando. Dia 2 do 11, mas quem quiser saber minha agenda, www.rodrigocáceres.com.br, meu Instagram, Rodrigo Cáceres Aca. E o meu Facebook, né? Minha página, Rodrigo Cáceres Oficial, tá bom? Boa, então é só, legal. Tem tudo lá, agenda, tudo lá. É isso aí, seu cara. Só divulgar uma festinha hoje, tem uma festa hoje dos comediantes rolando. Do miojo? Festa do miojo? Então é quase isso. Não. Chama festa menstruação, acontece uma vez por mês, é a festa dos comediantes, daqui a pouquinho, 11 e pouco, ali na Vergueira, na Jai Club. Quem quiser ir, tá todos os humoristas lá, a gente sobe no palco, faz legal, uma bagunça pra mandar. Legal. Valeu, gente, obrigado. Salve para os Rodrigo. Eita, ô louco, olha aí. Falando em festa também, Sombra, amanhã saindo lá da Brasil Trading Fitness Fair, eu vou lá colar na quadra da Independente, que tem festa de 45 anos. É nóis. Aí, já que estamos falando em festa, que é o seguinte, hein, tá todo mundo convidado pra ir pra Overnight, que vai estar eu, Silvio Ribeiro, lá Marcos Freitas, fazendo uma festa bacana lá na Overnight. Boa, aí sim, vocês estão convidados aí. Quando? Amanhã na Overnight. Amanhã. Amanhã na Overnight. Que hora, nós, Dodô? Tá? Ah, lá é a partir das 11 da noite. Balada ali. Pô, balada. Coisa louca, loucura. Se quiser ir levar a mulher, fala comigo, ali é nóis. Paulo Ricardo e o Dado hoje, Vila Paulo, Lobos. Hoje, Paulo Ricardo e... Ó, legal hoje, hein? Legal. Paulo Ricardo junto com o Dado Vila Lobos fazendo um baita show lá na Overnight, hein? Boa. Side Atlântica, o lançamento Trisul que cabe no seu bolso. Acesse sideatlântica.com.br e conheça o decorado. O estádio volta amanhã. Ô, Sombra. Oi. Só mandar um abraço rapidinho aqui, ó. Mandar um salve pra galera do futebol aí da Praia Grande, aí o Dadá, o Renato, o Rafa, o Regis e todo mundo da Vila Balneária, tá bom? Boa. Um abraço pro Max aí também do DMN. Beleza, ó. Estádio volta segunda às 5h30 e depois que eu encerrar aqui os patrocinadores, eu vou tocar a música inteira aqui, o Extended do Rei Juiz. Tá bom? Muito bem, estádio volta na segunda no oferecimento de amendoim Santa Helena, nova linha de aperitivo Santa Helena, o melhor do amendoim, experimente. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno. Em formato de costela. Aproveite! Valeu! Abraço! Tchau! Hey Joe, não faz assim. Desse jeito cê me complica. Entendo que tenho que te ajudar, pois você joga pras galinhadas. Hey Joe, com a mão não, não é rugby nem NFL. Entendo que apito para os gambá, mas desse jeito não, tu me complica. Muita gente vai dizer, e cá entre nós, não tem como não ver que eu sempre ajudo. E o que faltar pra vocês e para o Fla, eu vou inteirar, não se preocupar. Apito, vai os gamba, e eu vou sempre ajudar os gamba. Hey, everybody! E eu vou sempre ajudar os gamba. Chupa, mano! Aqui é Tony, Palestra, Zona Norte. Vamos, Dodô! Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Energia na Veia. Sucessos dos anos 80. Aos anos 2000. O melhor programa de flashbacks do seu rádio. Tô

Felice ao Solidariedade. O rei do óleo marginal de Tietê está na Avenida Presidente Castelo Branco, 5159. E é 24 horas. Acordou cedo? Passa lá. É de dormir tarde? Passa lá também. Só não cochila na troca de óleo. Passe no rei do óleo e use lubrificantes Motul. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. Até hoje o país tem uma grande dívida com as mulheres. As mulheres continuam lutando por seus direitos. Por isso, o PSC Mulher abre espaço para garantir a sua presença na política. Você que acredita que é possível construir um futuro melhor, venha fazer parte desta família. Porque lugar de mulher também é na política. Felice ao PSC. PSC 20, um partido em defesa da família. Energia 97 apresenta... Quê? Você não sabe? Ah, eu tô pistola. Eu também. Mas isso faz mal pra gente, sabia? Eu nem ligo. Na verdade, eu ligo porque eu tô pistola. Mas o que acontece quando a gente tá estressado? Ah, o nosso corpo fica em estado de alerta e depois é engatilhado por um turbilhão de emoções. O coração acelera e o corpo recebe mais oxigênio, deixando a gente preparado pro fight ou pra fugir, o que for mais fácil. Com certeza, fugir. Lutar é coisa de Zé Tretinha e eu fico pistola com Zé Tretinha. Ah, e todas as decisões que a gente toma se tornam impulsivas e a gente começa a decidir as coisas mais rápido. Mas a gente vai ficar assim pra sempre. Não, daqui a algumas horas o corpo volta ao normal e a gente fica calmo. Por isso que o Hulk tem que ficar sempre bravo pra ele ficar verde e grande. Ah, deve ser, agora a gente explicou o Hulk. Não era esse o foco. Ah, mas aí, se quiserem saber de mais curiosidades irritantemente incríveis, porém insuportavelmente inúteis, então fiquem ligados, Energia 97, que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o Gustavo Fávaro. André Espinosa. E estamos pistolas aqui no Você não sabe. Ah, melhorou. Passou, né? É, tô bem. Tô melhor. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? A energia que te move. Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night. Sessions. Ela chegou, sexta-feira, ótima noite pra você que tá por aqui ligado junto com a gente na Energia. O Night Sessions começa daqui até às 10 da noite. Bora curtir som de qualidade. DJ Anderson Tomé. Night Sessions.

for the night. I told him I'ma call my friends, tell them what it is. We gon' need club shots, we gon' get it in tonight. Well, alright. What a life. Nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Boa noite. Para o período de chuvas que se aproxima, o Ministério da Saúde está convocando...